Caramba, olha o que que aconteceu no, olha o que que aconteceu no Mato Grosso. Travesti é encontrada morta com faca no rosto em Sorriso. Porra. Ou ela é encontrada na cidade de Sorriso? Coringa, mano. Porra, caralho. Eu morri, mas foi ótimo. Foi viagem. Senhor! Meu Deus, é cada vez está ficando melhor. Bom, depois da introdução do Foi Ótimo, né? Convidados aí, se manifestem, se apresentem. Olá, eu sou o Skyper e, cara, eu não gosto de andar de ônibus, velho. Olha isso aqui. Beijo forçado é estupro? Cantada pode ser denunciada? E diz a lei. Tá, beleza. E aí? A mulher vai ter que chegar no homem agora? Vai, seria bem. Cara, você tinha que falar, tá, beleza, e eu sou gênio. Tá, é isso aí já Não, acontece também. peraí. Antes do James despejar mais machismo e porcaria, Pedrão, se apresenta aí. Eu sou o Pedrão e eu estou vivendo na ilegalidade. Isso aí. Ai, ai, tá bom. O primeiro assunto aí é do Pedrão, não é mesmo? Meu, peraí, eu tô lendo. É verdade, o Gênesis vai ter que puxar, mas vai ser relatos de. No caso, vai ser relatos de um paulista, agora nosso quadro. E vai ficar. Gênesis, você puxa o assunto aí da gozada fatal. Tá, beleza. Isso eu posso fazer quando? Agora. Olha, aconteceu um fato aí em São Paulo, né? Que eu fiquei meio pasmo, né? Assim, daí um É a palavra certa? Eu quero deixar bem claro que eu não me responsabilizo pelo que eles vão falar aqui agora, tá? Eu tentei controlar e falar, não vamos falar desse assunto porque não é um bom assunto para se comentar. Se Mas, for machista desculpa. pra caralho, você pode xingar o Gênesis nas redes sociais dele, que vão estar tá aí embaixo. E aliás, as nossas, né? Mas Não vou. eu não vou bocejar machismo, né? Porque eu não sou machista. Eu não vou ser machista, também eu não sou machista, para deixar bem claro. Porque, assim, foi uma coisa bastante bem É tensa, né? inesperado, não é mesmo? É uma coisa que você não se espera dentro de um ônibus ou em qualquer Foi bem outro rápido. ou em qualquer outro lugar público. Foi meio precoce. Foi muito precoce. Um cara muito doido anda ejaculando na Nas face das gurias. mulheres aí, dentro dos ônibus e, assim. Não, peraí. Vamos explicar. Vamos explicar aqui direito. É, ocorreu, todo mundo sabe, todo mundo da internet viu, mas eu só para aqueles que moram nas cavernas e escutam a gente por algum motivo, ocorreu um fato de que um cara que é um agressor sexual fichado, ele se masturba em público, caso no ônibus. E nesse último caso que ele teve, ele acabou ejaculando no ombro da mulher. Na nuca. E na nuca, na nuca. E daí o juiz decidiu que não houve constrangimento Não, e pera aí. não houve constrangimento, né? Por quê? Pera aí, Aí, olha só. começo é uma coisa super, normal, né? Você chegar, bater uma punheta no rosto, nossa, você ficou constrangido, não fiquei nada, que é isso, tô Pois é, super foi de boa. umas cinco toda a viagem de ônibus. Pois é, sempre acontece. Foi um deslize, foi Deslize, com certeza. Deslize foi mesmo. Deslize, com certeza. Foi um deslize, mas caramba. Deslize que é uma maravilha. Velho, é uma coisa que nossa, é igual eu tava vendo em alguns vídeos, teve um stand-up comedy que eu vi que o juiz comentou que foi uma ejaculação que inesperada, né? Em uma das declarações do juiz. Porque todo mundo que é precoce não espera. Você tá num ônibus às 6 da manhã, você tá indo trampar nas Casas Bahia, você não espera esse tipo de coisa acontecer. Não, é tipo assim, vou no aniversário, dá uma ejaculação de presente pro amigo. Toma de aniversário, pronto. Cara, muito, muito punk. E o cara, ele fez a primeira vez, né? Foi detido, liberado, acho que Não, no na mesmo. verdade ele não fez a primeira vez. Ele já era fichado umas 13 vezes antes Isso, em e 2000. sem contar os casos que ele nunca foi pego. Não, ele fez a primeira vez, É porque não é ele que. É porque ele não é pego, é ele que pega. Desnecessário. É. Desnecessário. Dia 30. Desnecessário. Eu acho que foi dia 30. Dia 30, ele foi pego. Pela primeira vez aconteceu o caso da que o cara ejaculou dentro do ônibus e foi detido, levado pra cadeia e liberado no mesmo dia. 2 dias depois desse mesmo acontecido, ele fez novamente. Cara, o que será que se passa na cabeça dessa pessoa, velho? Ele... Não, peraí. Primeiro eu quero falar de uma coisa. Que isso já acontece há muito tempo. Existem grupos no Facebook que as pessoas se organizam pra fazer esse tipo de coisa. Exatamente, cara, subcultura da punheta. Eles se organizam pra molestar mulheres em ônibus, eventos, esse tipo de coisa. O Facebook tenta lutar contra esse tipo de coisa, mas é muito difícil você vistoriar todos os grupos que existem no Facebook. Cara, então. E eles usam códigos, esse tipo de parada. Cara, então tem um grupo específico pra bater punheta dentro de ônibus. Exatamente, cara. Caramba, eu fico imaginando. É igual aqueles ônibus de torcida organizada, os caras tudo batendo punheta do lado de fora da janela. Quando é que você viu isso? Véi, eu nunca vi, eu só tô imaginando aqui uma cena de um grupo se reunindo pra se masturbar dentro de um ônibus. homenagem organizada. Nossa, que merda. Aquele não, mundo. Não é uma merda, é uma porra, literalmente. Não, mas olha só, a primeira coisa que o juiz devia ter feito era suspender pra sempre o passe fácil dele. A primeira coisa que ele devia falar é ele colocar as mãozinhas, juntar dedo e falar: meu amigo, eu gostaria de dizer que esse julgamento está ó. Uma bosta. Eu acho que na hora que ele pegou o caso, ele deve ter olhado assim pra esse caso e perguntado: nossa, mas que porra é essa? Aí o cara falou: é a minha. É a minha. Nossa, que merda. Cara, tem muita. Depois a gente comenta mais sobre o negócio de subculturas, que é um negócio fascinante. Esse tipo de subcultura. Mas a gente vai falar: assim que o cara sai da cadeia, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar o coletivo e ir pra casa. O que ele vai fazer no coletivo? Ele já vai ganhar um. Coloca ele em todos os ônibus como persona não grata. Caramba, velho. Eu fico imaginando: a primeira coisa que ele vai fazer realmente é pegar um ônibus, porque não vai ter um meio de condução. Ele não vai pra casa. Ninguém quer levar ele pra casa. Ninguém vai querer levar ele pra casa. A não ser que ele tenha um dos amigos lá no Facebook, né? Que tem esse tipo de coisa, mas... Os colegas de hobby. Aí ele deve ter um amigo, quem é o motorista. Nossa! Imagina se o motorista fosse o parceiro dele. Tipo assim, faz uma curva bem mais fechada aí pra ir bem no ouvido. Nossa, velho. Nossa, tá ficando punk, velho. Tá. Acelera na lombada, meu filho. Acelera na lombada. Ai, ai. Ai, ai. Acelera na lombada. Tá bom. Acho que já dá pra mudar de assunto. Ai, não. Ainda tem muita piada que dá pra fazer. A gente vai abandonar. Não, vamos abandonar essa. Ah, não, cara, velho. Para de ficar gozando com a cara da mulher. Nossa. Vamos parar com... Chega, acabou. É porque eu tenho mais 10 minutos no máximo pra poder falar. Pois é. E a situação tá ficando um pouco escorregadinha. É. Bom, eu tava ficando meio grudento, mas beleza. Nossa, as piadas muito... Nossa. Cara, sério, eu já pensei. Putz, né, fazer a teia do Homem-Aranha, né? Nossa senhora. Quem sabe, né, esse material. Nossa, pois é. Então, puxa o assunto aí. Opa, vai, puxa e empurra. Não, é pra puxar o assunto, hein? A pergunta, no caso, o que você fez nesse final de semana? Cara, se quisesse, você mesmo puxa assunto, velho. Bem, esse final de semana, o que que eu fiz? Porra nenhuma, igual sempre eu faço. Além de trabalhar igual um condenado, eu assisti um anime chamado Yojo Senki. Vai me dizer que você não transou esse final de semana. Cara, você acredita que não? Deu sinal vermelho. Você broxou? Pera aí, só um minuto. Você tava fazendo isso no ônibus? Não. Meu Deus. Caramba. Esse é o famoso coletivo cult. Velho, em questão do sinal vermelho, seria uma forma mais elegante de comentar que a menstruação veio. Agora tá. Sim, faz sentido. Ah, velho, isso não impede ninguém, não. Não, sempre tem a estrada de barro. Caramba, aquela estrada é complicada, viu? Velho, eu vou contar. Você já ouviu falar de It a Coisa? Ainda não. Então, é um palhaço assassino, então você podia dar uma de palhaço. Ah, It a Coisa. Nossa, não. Não. Chegava no palhaço. Não, eu não vou sujar meu nariz de vermelho, tá? Se é isso que você tá pensando que eu vou fazer. Ué, por que não? Sorvete de groselha. Cara, é um pouco anti-higiênico. Não, não é não. Deve ter pelo menos aí uns satanistas aí que curtem. Tá, cara, beleza. Como diriam todos os cavaleiros medievais, um soldado não tem medo de manchar sua espada de sangue. Uou, caralho, é muito boa essa frase, velho. Mas no caso eu não preciso, eu posso esperar uma semana pra não ter que sujar ela. Que imbecilidade! Acho que em uma semana um país perde a guerra. Cara, eu não tô com muita pressa, assim. Eu já faço isso já tem 1 ano e 3 meses. E com a mesma mulher perde a graça. Tá contando como se fosse dias pra você sair da cadeia. Não. Mas tá parecendo. O que você vai fazer quando você sair de lá? Pegar um coletivo? Vou conhecer um outro garoto? Nossa, eu acho que agora eu tô começando a pensar, assim, tô começando a pensar em pegar um coletivo mesmo, né? Então. Não, o nome desse cast tem que ser Coletivo Prazer. Caralho, velho! Porra, melhor nome, é o nome, já era. Aham. Beleza, tá, agora eu tenho 10 minutos pra comentar a respeito do meu anime. E eu acho que eu só vou comentar a respeito do meu anime, porque eu não vou falar sobre Switch, senão não dá tempo. Posso falar antes de vocês começarem a fazer piada a respeito de ônibus, perma e espada sangrenta? Getsuga Tenshou! Eu imagino você pega a sua espada, se aponta ela pra frente e fala BAM! Cai! Sem bons Akurakageyo. Não, pera aí, tem mais uma. Parece... O cara, nessa semana, né, parece que o cara da Gozada Fatal aproveitou melhor que você. Não, cara, eu tenho minha mão e eu faço isso daí. Mas não também tem coletivo. Ah, não, mas cara... ficar brincando com a espada ele faz, mas usar a espada pra coisa que presta não usa não. É o seguinte... É que ele só fica na fase de treinamento, entendeu? Ele ainda... É o seguinte, é desconfortável, não só pra mim, quanto pra ela também. O quê? Então, em questão de penetrar enquanto legal. Está saindo aquele mar vermelho. Uhum. Me chame de Moisés, cara, que eu tô dentro. Me chame de Moisés que eu te mostro o meu milagre. Nossa senhora. Nós devia isso fazer... Isso vai pro lixo. Nós devia fazer stand-up comedy, porque, nossa senhora, tá apanhando. Ah, é. Tá, deixa eu falar do meu... Tá, eu vou falar sobre Ojo Senki. O que que fala desse anime? É um cara super... Não tem a ver com trap. Tem sim, eu já... Não veio me enganar. Fala a respeito de um maluco, né? Que quer ser o foda. Ele quer ter sempre o privilégio de fazer as coisas da maneira correta. E um certo dia ele resolveu demitir um funcionário da sua empresa e foi indo embora pra casa de repente... De coletivo. Ele ia embora de coletivo. No caso, lá nesse coletivo não tinha um cara se masturbando. Cara, desculpa, mas eu preciso interromper isso, velho. Me chame de Moisés que eu vou abrir seu mar vermelho com meu cajado, cara. Cara, você acrescentou o cajado. A piada ficou a mesma. Mas o cajado foi muito bom, velho. Ele acrescentou o cajado. Você não fez isso. Eu preciso terminar porque eu tenho 8 minutos. Tá bom, vai. Você vai estar de coletivo? Não, no caso, o personagem do meu anime ia embora de coletivo. E de repente, a pessoa que ele mandou embora empurra ele quando o coletivo, no caso o trem, tava vindo. E ele para no tempo, fica parado. Tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? De repente, Jesus começa a falar com ele. Jesus, Moisés. No caso, no caso, o jeito que eles preferem falar, que Moisés estava conversando com ele, né? Falando que ele não era crente, não acreditava em Deus, e ele mesmo, vendo a morte de frente, se negou a acreditar em Deus. E ele deu uma segunda chance para ele, dando uma vida para ele em outro mundo, no qual ele nasceu como uma menina loira. Uma trap. Verdade, o Pedrão tem o seu ponto. É. Uma menina loira e peituda, né? Não, é bem sequinha, bem sequinha. É igual aqueles Lilicon mesmo. Lolicon. É, Lolicon, Lilicon. Essa porra aí. Tá traduzir Lolicon pra dar a palavra pedófilo. É mais ou menos isso. Só que essa menininha, assim, ele não entendeu porra nenhuma, né? E mesmo assim ele continuou descrente em Deus. E ela resolveu... Mas isso é até exagerar no ateísmo. Você morre, o cara te transforma numa garota e aí você... Desculpa, mas nem eu, né? Porra. Não, o cara fala com você, ô, cara, então, eu sou Deus, eu parei o tempo aqui, você tá vendo minha demonstração de poder, mas você tá ligado, né? Só acredita em mim que você vai pro céu. Aí o cara, não, você é falso. Acredito em você não. Ah, então vou te transformar na garota. Aí é aquele momento que o cara pensa, vou poder me olhar no espelho e fazer não, ele não, coisas, ele, eu quero ele não isso. Falou, ele não falou que ia transformar ele em uma garota. Ele deu uma segunda chance dele pensar a respeito de Deus. Só que meio que Deus se vinga, né? Porque ele falou que ia colocar num mundo hostil. Que ele tinha falado, se não me engano. Isso, foi isso mesmo. O que que aconteceu? Ele nasceu como uma menininha, bem assim, e nesse mundo onde ela nasceu, tem uns certos poderes mágicos, e ela demonstrou aptidão. Tem uns certos poderes mágicos, e ela mostrou aptidão enquanto jovem. É, sim, ela continua jovem, só que quando mais jovem, ela mostrou que poderia dominar os poderes mágicos, as magias. É aquela porra doida lá que mostra no anime. E bom... Ela resolveu se alistar no exército logo após isso. E sempre almejando crescer. E foi aonde... Ele continuou o mesmo babaca, praticamente. Continuou... No caso, eu não sei se eu posso dizer se é ele ou ela. Porque é meio estranho. Porque o pensamento é como se fosse ele falando. Só que você vê que é uma menina. Mas o corpo é dela. Exato. É muito estranho. Japonês, né? A gente esquece também. Ele ainda lembra de que... E era ele? Não, as memórias dele foram totalmente salvas. A única coisa que mudou foi o corpo. É um anime, assim, eu não curti muito, eu achei razoável. Ah, para, mano. Eu achei bem razoável. O único anime que eu tô falando, tipo, caramba, finalmente o Gênesis trazendo um anime bom. Eu achei razoável. É porque eu sou muito mais, assim, esse trem muito surreal, assim, mais cheio de peito. Eu sou um completo. É verdade, né? Tem esse fator. Eu gosto de hentai. Não. Ele não quer entrar nessa linha. Ele ainda tá no ete. Depois ele vai pro hentai. Pois é. É porque eu pensei em trazer uma coisa diferente. E nesse anime não tem esse trem de ete. É mais morte e assim... Um anime sério, verdade. É, um anime que mostra mais em questão de estratégia. É, formas de combate, estranho. É assim, é bom, mas não faz meu estilo de anime. No Deus caso, aparece. É bom sim. Isso. Se não faz sentido Deus... dele, é bom. Como é que é o Jesus de lá? Cara, ele chega no meio da batalha, pega uma cruz, quebra e sai na porrada. No caso... Ele se torna o quebra-nozes, cara. Não, no caso, ele incorpora... Não só se torna o quebra-nozes. Assim, ele incorpora uma pessoa. Ele pode tanto ser você, quanto ser outra pessoa. Ele para o tempo quando ele quer aparecer. E mostra pra ele e fala diretamente com ele ou ela. Então quer dizer que Deus então a dançando com o controle do... Teve um fato no anime que... Não, peraí. No caso, Deus tem que ser Morgan Freeman, que é a única imagem que eu imagino dele. Se você fala, Deus, eu penso no Morgan Freeman. É o Morgan Freeman. Você pensa quando eu vi Todo Poderoso, eu pensei, caraca, deve ser, tem que ser o Morgan Freeman. Deus negão, poder aí, tem que ser o Morgan Freeman. Certo. De terno e branco. Teve uma parte no anime, eu não terminei de assistir ainda, então eu não vi muito. Mas teve uma parte no anime no qual ele aparece e explica o motivo dela... Sempre ter que usar poderes, ela tem que fazer uma oração. Então imagina pra você... Não, isso é bem babaquice dele, cara. É um crente que pra ela usar os poderes dela, ela é obrigada a fazer uma oração. Então você sempre vai ver ela orando. No começo, você olha o anime e você fala, cara, mas ela diz que não é crente e tal, e faz uma oração antes de soltar um poder, e logo depois explica isso no anime. Vai explicar o porquê que acontece. Teve uma parte, cara, ela é muito psicopata, muito. Tanto que uma vez, dois soldados desobedeceram ordens dela. E ela pediu para os dois se retirar e eles negaram. E ela ficou mais puta ainda e levou eles pra base de... Esqueci, pra uma área de uma guarita. Uma guarita isolada. E ela sabia que merda. Ela sabia que ia dar merda e o povo achando que ela tinha salvado eles. No caso, na hora que chegou o papel, ela dá um sorriso tão... Assim, sabe aquele sorriso demoníaco? Imagina o imagina o cara do o Coringa. O cara... Cara, ela dá um sorriso tão psicopata, velho, é muito foda. Nesse momento mostra que ela tinha intenção de matar eles desde o início. Eles tinham a opção de sair, né? No qual eles iriam ficar vivos, mas, porém, todavia. E, assim, na minha opinião, é um anime bem foda. Mas não faz o meu gênero de anime. Não tem peitão, tem... Não é isso. É mais focado em guerra. Mostra estratégias, como ela fez pra subir de posição, os pensamentos dela. Cara, uma menininha que aparenta ter 13 anos, todo mundo no anime, todas as pessoas ali dentro do anime falam, cara, você é muito jovem, você tem a idade da minha filha, por que que você não vai embora? E ela sempre dá a mesma desculpa. E aquele sorriso lá na orelha, cara, é muito punk em questão a isso. A aura psicopata. É um anime massa. Eu recomendo pra quem curte esses animes de guerra, esses trem mais sangrento. Olha, eu normalmente não curto muito as indicações do gênio por envolver muito eti. Mas eu vou ser sincero, cara, essa é uma boa indicação. Esse anime realmente é um anime muito legal de se assistir. Me indicaram esse anime. Eu ia fazer um cast sobre ele até, mas eu resolvi não fazer. E tipo, cara, quantos episódios? Ele tem 12. É muito legal. Você vê uma faceta muito bizarra. É quase o extremismo do ateísmo. É quase o que o ateísmo chega a se tornar uma própria religião. Na verdade, é uma religião. É praticamente uma religião. Então, é nesse nível que a Degurachaf tá. É muito bizarro. E você vê que cada vez mais ela fica... Ela vê, tipo, Deus falando na cara dela. E ela fica cada vez mais com raiva dele. Mais raiva. Até chegar num ponto que ela aceita a existência dele. Mas você vê que é uma coisa meio bizarra, saca? Vê que a personagem é meio psicótica. É muito bom o anime, sério. Cara, em questão da aura... A aura que foi desenhada pra esse personagem, velho... É muito massa. É muito massa. Porque é uma menininha... Tem uma parte no anime que demonstra que ela foi atacar uma cidade e ela fala com a voz de criancinha, sabe? Uma coisa mais calma do mundo. E esse foi um episódio recente que eu assisti. Sabe aquelas vozes fofas de menina mesmo, de anime? Ela fala é bem kawaii mesmo. Ela fala que tá lá pra atacar eles e destruir tudo que tinha ali. E destrói! Com aquela ela voz fofa. Fofinha que vai destruir a vida e os de todo mundo. Tipo, velho, é massa, velho. É massa. É bem legal. Realmente é bom. Recomendo. E este fica meu anime enquanto eu estou saindo, porque já passou até do horário. Porque eu vou pegar o coletivo, já que agora dá mais... Não, eu não vou pegar coletivo, eu irei de moto, porque eu... É mais difícil, mas não é impossível. Cara, me masturbar em cima de uma moto não dá muito certo. Porque eu preciso ficar com as duas mãos no guidão. Então... Cara, tem gente que já fez muito mais em cima de uma cara, moto. Cara, tem gente que faz isso em bicicleta enquanto tá pedalando, velho. Ah, cara, tem. Caramba, esse eu pago pau, só que, assim, eu não sei... Pago pau! Você faz uma homenagem pra esse cara? Não, esse tipo de homenagem não. Eu bato palma, não bato uma. E fica aí meu anime, estou saindo daqui 2 minutos. Eita, porra. Okay. Isso vai. Olha só, para a nossa audiência, o Gênios agora está em cima de uma moto. A gente está gravando. Numa moto. Para de gritar, seu porra. O Tony tá muito perto da boca. Eu falo um pouco mais baixo. Eu vou ver aqui se amanhã ligou, né? Isso não fode. Aí ele vai chegar no meio do cast. Alô? Alô? Quem é? Quem tá falando? Você tá me ouvindo? O que você quer? PlayStation 2. Aí você ganha o jogo da vida. Não, eu... Eu só quero chegar na parte que ele vai encontrar a namorada dele. Eu também tô curioso, mas enquanto isso a gente fala a sua parte Skype. Cara, você vai ver, minha namorada vai me xingar demais porque eu tô fazendo isso. Não conta pra ela. Conhecer a gente. É verdade, eu tô com fone. É a primeira vez que eu gravo com fone enquanto eu ando de moto. É a primeira vez que eu gravo de fone enquanto eu ando de moto enquanto eu tô indo buscar minha namorada do serviço. Porra, cara, literalmente existe a primeira vez pra tudo, né? Pra tudo nessa vida. Pois é. Ai, ai. Anda, vamos. É a primeira vez. Skyper, fala aí da sua série. Oi, eu sou Skyper, eu tenho 17 anos e hoje eu vou pra balada. Mentira. Cara, então, nos últimos Fora do Controle, eu tinha muita coisa pra falar. Só que aí, vinha algum dos participantes aí e falava, não, deixa pra falar isso no próximo. Resumindo, eu tenho 70 coisas pra falar agora. Eu quero começar com o livro Tarkin, que conta a história do Tarkin. Aquele cara lá que ele é um dos supervisores. Ele é o supervisor principal do projeto da Estrela da Morte no mundo de Star Wars. Uhum. Eu tenho um problema muito grande com esse livro. A leitura desse livro é horrível. Não, olha só, eu tenho uma história... um livro derivado de Star Wars, que é o que faz a introdução do... Como é que é mesmo? Da série lá... Da série nova Rebels. Rebels. Pro universo. É, o que é a introdução. É um novo amanhã, alguma coisa assim. É um novo amanhã, sei, alguma coisa assim. É. O que acontece é que o Tarkin, ele vai mostrando a vida do Tarkin, enquanto até a parte da Estrela da Morte. Ele mostra a vida dele no planeta dele, tudo que ele teve que passar, porque o planeta dele... Existe uma treta... É tipo um vlog do Tarkin. Mais ou menos. É tipo uma biografia do Tarkin, assim. Só que é narrativa mesmo. O problema é que é uma história muito simples e o escritor, ele tenta fazer de uma maneira meio rebuscada e acaba que fica horrível de ler. Eu não consegui terminar de ler esse livro, porque vai me dando sono quando eu vou lendo. E aí, é foda, né, você ler um livro que te dá sono. É, uhum. Embora seja muito legal a história do Tarkin, tem o negócio começa mostrando ele na Estrela da Morte, depois vai falar como que ele chegou até aquele projeto, ele supervisionando aquele projeto, a infância dele, o jeito que foi. Faz um tempo que eu não li, então eu posso falar alguma bosta aqui. Mas... Aparece alguma vez o Galen? Quem? O Galen. Quem? Galen Erso, cara. O cara que construiu a Estrela da Morte. Cara, até onde eu li, não apareceu. Eu li cerca de... um pouco mais da metade do livro, assim. Mas pai, tem um carinha que aparece, tem o Todd Vader aí, ó. Ah, Todd Vader. Uma coisa que eu acho foda é que mostra o encontro do Tarkin com o Imperador. E meio que o Imperador considera o Tarkin pra caralho, assim, sabe? É como se, tá, tamo no mesmo nível aí, você me ajuda com as tretas e... Cara, você não é uma gêmea. É... E eu gosto, eu acho muito legal também a relação dele com o Vader, porque, querendo ou não, o Tarkin é o chefe do Vader. E é... Pensa se você... Chefe do Darth Vader, sabe? Porra, velho. Pensa só estar abaixo do Darth Vader, né? Porque é uma tensão do caralho. Você pode estar numa nave de 1 bilhão de quilômetros, ele vai te enforcar do mesmo jeito. Aliás, Rafael, depois eu recomendo que você escute o painel de controle dessa semana. Putz, eu devia ter te chamado pra participar dele. Que eu falei do Star Wars, The Force Unleashed. Ah, tá. Nossa, pois é, né? Front. Vacilo. É, quando eu falar do 2, você aparece. Mas basicamente é isso que eu tinha pra falar do livro do Tarkin. A pior parte dele é a leitura. É, então, não tem muita coisa pra falar, porque... Cara, eu achei a leitura desse livro muito ruim, sabe? Eu gosto do fato do Tarkin ter crescido em um lugar e meio que depois ele é mandado pra, tipo, um exército, assim. Nesse lugar ele tem que passar uns dias lá e sobreviver e ele voltar como se fosse uma outra pessoa. Tem muita coisa nesse livro que é legal. Isso aqui, 80% dos animes já fez, tipo... Sim, e ele... Mas é aquela coisa, quando você pega uma premissa que já existe e faz ela bem... É uma boa. Os acontecimentos aqui são foda. Tudo é muito legal. Mas a forma como é escrito realmente me atrapalhou a prosseguir com a leitura. Além disso, Rafael, algum dia eu comecei Harry Potter porque comecei a ler o primeiro livro. Você só li o primeiro capítulo, então eu não vou falar. Ah, é. Você começou agora, né? Eu tô quase acabando. Eu tô no Enigma do Príncipe. Eu meio que acabei faz o quê? 6 anos, né? E eu tô no primeiro capítulo, Pedra Filosofal. E só pelo primeiro capítulo... Olha, minha irmã já tá na metade do livro. Ela começou, tipo assim, uma semana. Ah, não. Eu tô com um problema em relação a... Porque eu tô lendo bastante quadrinho. E aí, quando eu tô lendo quadrinho, eu não tô lendo livro. Ué, Rafael, você tem irmã? Eu tenho. Sabia, não. Ela tem 13 anos. É crime, gente. Eu sou menor de idade. Ai, ai. Gênesis, quantos anos tem sua irmã? Minha irmã, 17. Faz 18 agora. Eu também tenho 17, então pronto, não é crime não. Opa! Pera aí, você tem namorada. Ainda tem? Não, tem não. Ah, até o que você tinha. As coisas mudam, meu cara. Verdade, as coisas mudam. Porra, de novo? Então é isso, bora combinar aqui menos o Pedrão, porque o Pedrão tá em São Paulo, né, Rafael? Bora combinar de ir na casa dos gênios, sei lá, nesse final de semana. Minha namorada tá vindo. Passagem, mas eu vou. Eita, minha namorada tá vindo. Bora ver esse encontro. Cadê o capacete? Uai, vai trazer o capacete, não? A menina quer subir em cima da moto sem capacete, ui. Oh, meu Deus. Ah, eu vou ter que tirar o capacete. Escuta só o que ela vai falar. Por que você tá de fone? Continua gravando, vocês vão ouvir. Vocês pararam a gravação? Não, não, pra eu vou esperar, eu quero que a gente quer escutar, que a gente quer presenciar esse momento. Ok, então tá. Nossa, que é totalmente diferente. É mais tranquilo ou mais pesado que lá? É mais tranquilo, só que assim, não é tão pesado porque não é muita gente lá, mas é movimentado. Só que não é... Foi bom ou ruim? Foi ótimo. Estão em gravação? Ah, não. É, eles estão ouvindo o que você tá falando. Não, mais ou menos. Não vai pra edição final. Chega mais perto. Não, é só eu posso chegar mais perto. É você mesmo, você que tá aí, idiota. Você vai querer ficar lá em casa? Você não vai trabalhar quinta-feira de manhã? O que foi? Eu tô falando amanhã, depois você vê com sua mãe. Segura. Por que você não traz blusa? Ah, tá. Vai sair 9 horas da noite, andar de moto e não sabia que vai fazer frio. Pô, não sei, não dê muitas patadas, gênio. Como? Não dê muitas patadas, meu irmão. Vocês lembram aquele episódio de Black Mirror em que... Eu ainda tem não aquela vi. Galera que tá observando o cara e eles vão dando dicas de como o cara deveria se portar perante as mulheres na balada? Pois é, só que no caso é meio que o contrário, né? Meio que não teria como nenhum de nós dar dica, porque meio que já é o profissional. Tá, meu pai, vou passar sua cabeça debaixo do negócio. Porra, vai passar a cabeça dele debaixo da roda da moto, caralho, velho. Eita! Assassino. O negócio aí tá agressivo. Tá, eu vou me mutar aqui. Tá, deixa mudo. Ele ainda não? Eu vou me mutar agora. Até agora. Abraça ela, Gênesis. Abraça ela, gente. Eu já tô fazendo isso. Coloca o fone que você vai ouvir o que eles estão falando. Não. Não. Só pra deixar bem claro, ela tá ouvindo. Tá bom. Merda. Olá. Olha, a gente acha que o Gênesis tá te tratando muito mal. Primeiro ele devia levar a blusa pra vocês, já que você esquece. Também acho. Ah, tá, gente, ó, vou desmutar. agora ele não quer mais. Mutar, agora, né? Ele não quer mais, agora ele vai mutar. Agora ele não quer mais. Tá, achei aqui onde é que muta, eu não tava achando. Até mais. Além de Tarkin, eu li também o quadrinho Arkham Asylum, a Serious House on a Serious Earth. É, Asilo Arkham, uma séria casa em um sério mundo. Alguém que já leu isso aí? Não. Não, cara, eu não quero ler nada derivado. Você não quer ler o quê? Eu não gosto das histórias que envolvem o Asilo Arkham. Caraca! Eu pensei que você ia falar série Arkham. Esse quadrinho não tá ligado à série Arkham dos jogos? Sim, eu sei, mas eu não gosto, eu tô falando asilo em si, sabe? Eu não gosto daquele ambiente meio que os vilões parecem ser uns bosta. É assim, nesse quadrinho ele... Tem um pedaço dele que é meio clichê, que eu falei, ah, foda-se, e tem um pedaço que é muito bom. O pedaço que é meio clichê, foda-se, é aquela coisa da relação Batman com Coringa, que eu já tô meio cansado de ver, porque eu tava lendo muito Batman ultimamente, eles tratam muito disso sempre, sabe? E acaba que fica meio maçante. Agora eu entendo por que Batman deveria matar o Coringa logo, e, né, fazer um outro vilão aí quase tão bom quanto seria legal também. A filha do não, Coringa. Não, não, é tipo assim, é difícil, já que o Coringa é exatamente o oposto do Batman, e toda a consequência da cruzada do Batman, tipo assim, o Batman criou o Coringa e o Coringa complementa o Batman. Ele é tipo assim, tá, existe um Batman que está fazendo o crime diminuir, mas também a existência do Batman faz o crime acontecer, que no caso é o Coringa. Eu sei, o problema é se você ficar usando esse argumento sempre pra fazer a história, acaba que fica meio chato só as histórias. Não, o Batman só é o Batman por causa dos vilões do Batman. Sim, já tá na hora de E já tá na hora de um vilão novo, sabe? Um vilão foda, quase com tanta imponência quanto o Coringa. Fizeram isso quando o Bane surgiu. Mas hoje em dia o Bane, ele já não é um vilão tão imponente, assim. Já é só mais um vilão foda da galeria de vilões do Batman, sabe? Eu queria que eles trouxessem o Azrael de volta. Com... Azrael nasceu pra ser vilão. Cara, eu acho que se eles explorassem melhor o Charada podia estar no mesmo patamar que o Coringa. Agora, sim, no Rebirth, tá acontecendo uma guerra entre o Coringa e o Charada. Não, mas esquece o Coringa, só vai Charada versus Batman. Queria que tivesse um nível, como é que é mesmo? Piada mortal de Coringa e Batman. Eu ia falar nível Charada do Jim Carrey. Mas, o que eu ia falar? Ah, é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele não é um vilão tão grande quanto deveria ser. Não, vilão não. O Homem-Aranha não é um grande. Vilão tão grande. Tá, não, mas tem a ver com vilões não tão grandes. O Homem-Aranha só não é um vilão tão grande porque os heróis dele, os vilões dele são, tipo assim, uns merdas. Tipo, não, olha só, o Duende Verde era pra ser o grandíssimo nêmesis do Homem-Aranha, mas não, ele é um bosta e nem fica voltando. É tipo assim, a história do Duende Verde chega num ponto em que ela fica foda, mas ela fica num loop, ela não sai, ela não desenvolve. Tá, ele descobre que é o Norman Osborn. E tipo assim, que o Norman Osborn é o Duende Verde, mas tipo assim, daí depois não tem mais nada foda, fica só uma merda. Cara, existem bons vilões assim, do Homem-Aranha, não existem bons vilões, existem boas histórias com os vilões. Exatamente, mas olha só, você não tem um vilão no Homem-Aranha que seja tipo assim, cara, esse é o nêmesis definitivo do Homem-Aranha. O Capitão América tem o Caveira Vermelha. O Quarteto Fantástico tem o Doutor Destino. O Batman, Venom, ele cresceu demais, sabe? Ele já bem que deixou de lado essa coisa de ser vilão do Homem-Aranha. É, hoje em dia ele tá até com os Guardiões da Galáxia. O Venom? É, vai se fundir ao Hulk. Não, o Venom é... Todo mundo vai se fundir ao Hulk, mas o Venom é, tipo assim... É um casal, é um vilão à parte. É um vilão que, digamos assim, é mais flexível. Ele pode ser vilão de outros heróis. Mas o Homem-Aranha não tem um grandíssimo nêmesis. Não tem o cara, o vilão mais pica. O Batman tem, a Liga da Justiça tem o Darkseid, os Vingadores tem o Thanos, o Capitão América tem o seu Caveira Vermelha, o Quarteto Fantástico o Doutor Destino. Deixa eu ver, quem tem mais um nêmesis foda? Tipo assim, os X-Men tem o Apocalipse. Doutor Estranho tem o Dormammu. Dormammu é da hora, cara. Tá, que seja, a gente levou essa discussão pra longe demais. Demais, mas é necessário. O Homem-Aranha não tem bons vilões. Eu sei, mas o negócio é que eu tava falando do quadrinho do Batman. Como a gente tá ligando. O que acontece é que meio que eu tô um pouco cansado dessa discussão dessa relação do Batman e do Coringa. Eu li também recentemente a morte do Robin lá, a morte da família, morte em família, sei lá, não lembro. Morte em família. É, existe dois quadrinhos agora com um nome parecido. E eles tratam da mesma relação ali e eles fazem a mesma coisa nesse quadrinho. Eu tô meio cansado dessa discussão. O que acontece é que também tem a origem do Asilo Arkham, que é toda a origem envolvendo Amadeus Arkham. Essa história, eu conheço ela um pouco só dos jogos da série Arkham, mas eu nunca tinha visto um quadrinho, nunca tinha visto isso fora dos jogos da série Arkham. E foi bem legal saber a origem do Arkham e toda a origem do Amadeus Arkham em si, toda a origem do que rege ali, o porquê que o Arkham existe, esse tipo de coisa. E existe outra coisa que me impressiona e perturba bastante nesse nesse quadrinho, que é a arte. A arte desse quadrinho, ela é extremamente bizarra e ela é um tanto quanto perturbadora, porque... É como se você fosse um paciente do Arkham. É assim, como se você tivesse vendo uma coisa meio doida, sabe? Eu vou deixar... até onde eu sei, existe... Tem a versão da Panini e tem a versão da Abril. Se você for comprar, prefira a versão da Abril, porque a versão da Panini... Se eu não me engano, ela tem as letras... As letras é feita com letra automática de Photoshop mesmo, sabe? Vai lá, a pessoa só digita. Enquanto a da Abril é meio que desenhada, diferente. E não, isso dá mas olha toque só, a maior a história. Editora Abril praticamente, né, fechou. Olha aí o negócio. Mas é tipo assim, é mais caro, mas é mais raro. Sim, mas é um ponto, assim, né? Não, é um ponto, né? Creio que não. Eu tenho muitos problemas com a Panini, mas isso vai ficar outro cast, porque é uma relação de amor e ódio que eu vou te falar. Tá foda. Mas basicamente é isso que eu queria falar do desse quadrinho. Mas basicamente, cara. Ô Pedrão, sua voz tá baixa. Na verdade, não vou puxar o Grimoire agora, não. Vou deixar ele pra agorinha. O que eu quero falar é que eu tava lendo um livro. É tipo assim, existe aquela leva de livros que... né, 50 Tons Cinza, tem outros livros aí que eu não sei. Agora e o Nunca. Entre Agora e o Nunca. E Garota do Calendário. Esse é li, eu fui até quase o final de Garota do Calendário. Só que aí começou a ficar... Começou a dar uma sensação de bosta, sabe? O que eu tô fazendo na vida? Recomendo um bom aí, um bom, que você, um desses livros aí que você achou legal. Você já ouviu falar de 50 Tons de Cinza? É o melhor. Eu já li vários trechos de 50 Tons de Cinza, porque eu tinha uma amiga que ela era fanática em 50 Tons de Cinza, na série inteira. Até que ponto ela iria? Eu acho que o contrato inteiro. Nossa, caralho! Tá, beleza. É assim, a Garota do Calendário conta a história de uma garota lá, que ela foi... Ela foi criada pelo pai dela, se não me engano. Só que aí o pai dela se envolveu numas merda e meio que ela precisa de dinheiro pra pagar um traficante, um cara lá, um cara perigoso. Porque se ela não pagar, o pai dela morre. E aí ela fica. A irmã dela tá envolvida com. A irmã dela tem o trabalho, mesmo não dá pra ela. Ela cuida do pai dela no hospital, esse tipo de coisa. E aí sobra ela. O que ela decide fazer? Ela decide virar uma acompanhante. A acompanhante em si, primeiro que é uma profissão que existe no mundo real, que é você contratar uma pessoa pra ir com você em algum lugar, ou passar algum tempo com você, ou fazer alguma coisa com você. Isso é um acompanhante. Isso se chama estuprador. Hã? Isso se chama sequestro. Não, cara, você contratar, você vai pagar uma pessoa pra ela fazer alguma coisa junto com você. Tipo assim, eu vou pagar uma garota pra ir junto comigo no cinema. Então é masoquismo. Eu só vou ignorar. Aí, o que acontece é assim, só que ela tá precisando de, tipo, muito dinheiro, sabe? Ela tá precisando de, meio que, em um ano, conseguir um milhão de dólares. Caraca, que festa esse cara deu nas drogas, que eu vou te falar, hein? Quem é que consome um milhão de dólares em drogas? Não, eu não lembro, eu não sei se era cassino, era alguma coisa envolvendo aposta. Ah, então agiotagem, agiota. É isso mesmo. O que acontece, ela tem uma amiga que mexe com esse negócio de acompanhante, e essa amiga fala pra ela, uai, por que você não entra nesse coisa do acompanhante? E aí o livro começa dela falando de, os namorados que ela teve tudo era meio bosta, um cara maltratava ela, o outro cara não sabia transar direito, embora era um cara muito legal, e aí esse tipo de coisa, precisa menosprezar os namorados passados, é meio óbvio, né? O que acontece é que, vamos supor que ela vai tirar, tipo, 50 mil dólares em um mês. Só que se ela transar com o cara, ela vai tirar 100 mil dólares. Nossa. E é tipo... Isso tudo? É, porque... Quer dizer, eu tô no nível que eu mandaria currículo pra esse lugar. Ela é uma acompanhante de luxo. Ela não é uma prostituta em si, mas... E tanto que no contrato tá que eles nem podem fazer isso, mas se eles transarem, tem um a mais aí. Meu problema fica, primeiro, o primeiro cara que ela pega são 12 livros, ao longo de um ano ela pega 12 caras. Eu li só o primeiro livro, quase até o final, chegando no finalzinho, aconteceu uma coisa lá que me irritou pra caralho na história, e eu simplesmente, foda-se, caguei pra essa merda. Que é assim. Quantas páginas por livro? Eu realmente não sei, cara. Estimativa aí? Ela conhece. É porque eu li no Kindle, o Kindle não tem essa coisa de página. Não tem? Não. É porque dá pra você ajustar a letra do jeito que você quiser, então não dá pra saber a questão de página. Tá. Mas vamos supor que é, sei lá... Não sei como falar. Beleza. Ela conhece o cara. Pensa num cara gostoso. Pra caralho. Tipo assim, o cara sarado, o cara rico, o cara trabalha na indústria do... Ele é diretor de cinema. Aí, Rafael. Nossa, eita, nossa. É na hora. Ele é rico. Ele surfa. Ele tá sempre... É aquele típico homem de comercial de cerveja. Tá zoado. É esse tipo de cara, que anda em câmera lenta, assim, sabe? Esse tipo de cara. Transa pra caralho, esse cara. E aí ela meio que começa a ter uma relação com ele ali, e aí meio que um vai gostando do outro, embora eles no início tinham prometido isso não acontecer. Só que, chega em determinado momento do livro, a relação deles já tão bem estabelecida. Ela, a profissão que ela quer em si, ela não quer ser acompanhante pro resto da vida. Ela quer ser uma atriz. Seria perfeito. Nossa! Então, seria perfeito pra ela ficar com esse cara. Em determinado momento do livro, um está gostando bastante do outro. Ela não conta pra ele sobre a dívida do pai dela. Uhum. Isso que me deixou estranho. Pode ser um spoiler? Pode ser um spoiler? Não, não, não. Isso me deixou extremamente irritado. Porque se ela conta, o cara pagava e liberava. Porque dinheiro pra ele não era um problema. E ela poderia viver... Não, mas é uma questão de orgulho. Ah. Ela não... Mas quando você vira acompanhante, seu orgulho vai pro ralo mesmo. Então, é um problema. Aí, o que acontece? Ela não quer justamente que essa questão de orgulho... E isso não entra a cabeça, isso me irritou de uma forma que eu simplesmente falei, eu não quero ler essa bosta. A leitura é agradável, o livro em si é agradável, as partes de sexo do livro também é legal, sabe? O livro ao todo, ele é bem legal. Mas olha só. É um passeio. Olha só, o Zack Snyder chegou muito cedo na história, não devia ser o primeiro livro, devia, sei lá, o quarto, quinto, sexto. É, e velho, o cara, tipo, ele é o cara. Cara perfeito, era só virar, ele virar e falar, ela virar e falar pra ele. Ele ia pagar na hora, ela ia ter a melhor vida nela, ela poderia participar dos filmes dela. O cara dá o nome dela pra protagonista do filme que ele tava fazendo. Nossa senhora! E ela quer ser atriz. Cara, isso me irritou de uma forma que eu simplesmente não consigo terminar. Não é por ser uma bosta igual eu acho o conceito de 50 anos de uma bosta. Não, eu gosto do conceito aqui, eu só acho que, velho, você bota o cara perfeito na frente dela, o cara ia fazer tudo. Foda-se a questão do orgulho. Pau no cu de pessoa que é orgulhosa, cara. Nossa senhora, isso me irrita de uma forma que você não tem noção, cara. E isso me lembrou um hentai que eu assisti uma vez. Ele me baixou de uma forma, porque a mulher... Primeiro, é uma mulher que escreve. Ah, são 144 páginas, Rafael. Ah, obrigado. 160 páginas por aí. O que acontece, velho, isso me broxou de uma forma, porque foi o jeito errado de você fazer isso na história, sabe? Não devia ter feito isso logo de cara. Você bota A menos que tenha, tipo assim, um level up e o cara apareça várias vezes nos outros livros. Eu não sei, cara, me desanimou tanto que dá muita preguiça de ler os outros. Eu não quis terminar porque eu achei que foi muita babaquice, sabe? E ela não tinha um motivo bom pra fazer isso. Ela só simplesmente, isso é coisa minha. Eu não vou deixar ele fazer isso. Foda-se, cara, vocês dois se amam. Vão ficar junto, caralho. Pois é, né? Não, mas isso ia ser uma saída fácil. Eu acho que o que a escritora... Exatamente, você podia ter colocado o cara lá pro quarto, quarta pessoa, que ela... eu já cheguei até aqui, vou... Não, acho que eu sei. Acho que a escritora tava querendo, tipo assim, desconstruir aquela relação, tipo assim, princesa esperando o príncipe encantado ser salvado. Acho que mais pra frente... Ela vai dar um jeito de se salvar sozinha e depois vai voltar pro príncipe encantado. Eu acho que é assim, ou se não for, vai ser uma merda. Mas só dá pra saber se você ler. É, cada livro pega um mês. No caso, que eu li foi o de janeiro, que é do primeiro mês. O primeiro livro é qual? O primeiro livro é janeiro. Vou ler a sinopse. Ah, óbvio, né? Eu vou ler a sinopse do livro de fevereiro. Ela precisava de dinheiro e nem sabia que gostava tanto de sexo. Fenômeno editorial, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mia Saunders precisa de dinheiro, muito dinheiro. Ela tem um ano pra pagar o agiota que está ameaçando a vida de seu pai por causa de uma dívida de jogo. $1 milhão, pra ser mais exato. A missão de Mia é simples, trabalhar como acompanhante de luxo na empresa de sua tia e pagar mensalmente a dívida. Um mês em uma nova cidade com um homem rico com quem ela não precisa transar se não quiser. Parte do plano é manter o seu coração selado e os olhos na recompensa. Ao menos era assim que deveria ser. Em fevereiro, Mia vai... Eu podia ter lido só essa parte, né? Em fevereiro, Mia vai passar o mês em Seattle com Alec Dubois, um excêntrico artista francês. No papel de musa, ela vai embarcar em uma jornada de descobertas sexuais e lições sobre o amor e a vida que permanecerão com ela pra sempre. Também parece que é outro cara perfeito, sabe? Eita, nossa, então quer dizer que isso vai aumentando de nível até que fica impossível, Marinho, tipo um Dragon Ball. Marinho. Vamos ver março. Mia vai passar o mês de março em Chicago com um empresário, blá blá blá, que a contrata pra fingir ser noiva dele. A princípio, Mia não entende porque um homem tão lindo e másculo precisa de uma falsa noiva, mas ela está prestes a... porra, né? Março é o mês que eu nasci. Aliás, a desculpa do cara do primeiro livro pra contratar o acompanhante de luxo, eu achei inteligente. Que é tipo assim, se ele vai, ele sendo diretor, sendo rico pra caralho, se ele vai pra uma festa onde tem muita gente da indústria, vai ter mulheres ali que só querem se aproveitar e dar em cima desses caras pra conseguir arranjar um ganha-pão. Só que ele não pode ficar ocupado com isso. ele precisa conversar com essas pessoas. E ele não pode tratar ninguém mal. Ele precisa ir conversar com as pessoas certas. Ele precisa falar com os atores, com as atrizes, com outros diretores, com produtores, esse tipo de coisa. O objetivo dela é simplesmente afastar essas garotas. Ah, inteligente. Sim, sim, cara. O livro é legal, sabe? Tá dando um pouquinho de vontade de voltar. Esse negócio me bruxa de uma maneira, velho. Talvez um dia eu volte, sabe? Caraca, é tipo assim, você terminou um relacionamento e tá lendo um livro de garoto de mulher de meia idade. Na verdade, isso eu já li, faz bastante tempo já. Ah! Por que tá voltando nisso agora? Volta a ler a série, deve ser divertido. É porque eu olhei o... Eu tava vendo aqui uns livros que eu abandonei, aí eu lembrei desse livro e eu falei, cara, se eu falar isso vai ser engraçado. Não foi tanto assim, mas foi. Os caras vão aumentando, tipo assim, de gostosura, igual os vilões do Dragon Ball. Vão aumentando de poder. Ai, ai, velho. O nível de delícia é mais de 8 mil. Ai, ai, mas vai chegar um ponto que, tipo assim, vai ficar impossível. Não tem mais volta. Tipo assim, aí ela vai ter que pegar um cara feio. Outra coisa que eu assisti nesse meio tempo aí que a gente ficou sem gravar foi Rick and Morty. Cara, esse desenho é maravilhoso, cara. Foda. É assim, conta a história de um vô, né? Chama de vô. O vô Rick e o seu neto Morty. E as aventuras deles através das várias dimensões. Não, é... Tipo é, assim, não, essa todo... é a maneira... Não é só a dimensão, tipo assim... É, tem história que, sei lá, é só na casa deles, por exemplo, o episódio que parasita alienígena... Não, dos parasitas alienígenas, que eles invadem as memórias e, tipo genial. Assim... Genial. É, pois é. Existem poucos vilões na ficção que eu acho genial. Isso é que eu vou falar, é um episódio de Rick and Morty. É, existe um vilão em Doctor Who... Que é um alien em que você só sabe que ele existe quando você olha pra ele. Eu ainda não cheguei nessa parte de Doctor Who. Então, é tipo assim, você olha pra ele, você tá... existem umas cenas, tipo, se o alien tá perseguindo você, você olha pra trás, você lembra. Você sabe que ele tá... Você olha pra trás, ele tá atrás de você, tá te perseguindo. Você consegue lembrar de todas as memórias dele. Só que quando você olha pra frente, você para de correr, porque você não sabe. Por quê? Porque simplesmente você esquece disso. Caraca. Você pode... existe como saber que... Não, existe sim um alien que faz a gente esquecer as coisas. Mas você não consegue lembrar da fisionomia dele, você não consegue lembrar de nada. Esse conceito é genial. E o conceito também do negócio de um episódio de Rick e Morty é uma coisa mais ou menos parecida. Só que é o contrário. Ao invés de você esquecer, você lembra. É um alien que ele vai entrar na sua vida e... E ele vai fazer parte... Vai mudar suas memórias ao ponto de ele se tornar parte da sua vida. Nossa, é verdade. Tem... É tipo assim, ele chega na sua... Vamos supor que chega um novo membro na Start Zone e essa pessoa, a gente trata ela como se ela tivesse em todos os podcasts e todas as atrações que já foram lançadas na Start Zone. E você lembra deles, mas o único jeito de você saber quem é real e quem é falso... Não fala, que eu acho que isso é um plot twist bom do episódio. É um plot twist bem foda. O meu favorito daqueles, depois do Senhor Calça Cagada... É o sonolento lá, que é marido da Beth. Eu gosto do... A história dele com o Jerry, caraca. Cara, é muito boa, velho. Uhum. O jeito que a relação dos dois ali é construída é muito foda. E tipo assim, o legal desse episódio é que essas memórias permanecem, velho. É tipo assim, o Jerry teve viveu tudo aquilo com o sonolento. Sim, na cabeça dele ele viveu aquilo tudo. Mas explicando um pouquinho melhor, eu falei assim, o Rick, ele é um personagem que é assim... ele é um velho que ele já viu tanta coisa na vida dele que ele simplesmente não se impressiona com mais nada. Ele tá cagando pro mundo, ele sabe que a vida não tem sentido e ele foca só na ciência. Tanto que existem várias frases ao longo do desenho que dizem isso. Tem aquela mesmo que ele fala que o amor é só um conjunto de reações químicas e depois que isso acaba, o amor acabou, então foque na ciência, sabe? Tipo assim, é um episódio em que todo mundo vira Cronenberg. Sim, e a gente tem o Morty. Que é uma criança que tem seus sonhos destruídos. Ele é um adolescente. Criança barra adolescente. Ele tem 14. 14? Parece que não tem 14, mas ele tem 14. Ele é um adolescente que tem os sonhos destruídos pelo seu avô. Não, não, ele não tem os sonhos destruídos. Ele, tipo assim, ele é burro com caralho e o único sonho que ele tem é transar. Que é o sonho de todo cara de 14 anos. Cara, os sonhos dele é destruído pelo seu avô. Geralmente, nessa idade, as pessoas são meio que, ah, eu vou fazer, posso fazer o que quiser na minha vida e sei lá o quê. E existe outra frase que eu separei dele aqui. Ninguém existe, ninguém tem um propósito, ninguém pertence a nenhum lugar. Todo mundo vai morrer. Então bora assistir TV. Pois é, né? É verdade. Na segunda temporada, tipo assim, eles estão vendo os TVs de outros universos. O que eu mais gosto em Doctor Who é o fato de ele brincar com tudo. Doctor Who brinca com tudo. Cara, quando eu falo tudo, pensa num ser mitológico, sei lá, pensa chupa-cabra. Tem episódio do Doctor Who focado em chupa-cabra. Teve até diabo, teve até o diabo. É, tem coisa demais em Doctor Who. E Rick e Morty faz isso com perfeição, cara. Só que... Não, eles escrotizam pra caralho, por isso que é foda. Ah, então, eles trabalham esses temas com perfeição, que é muito bom. Porque o que acontece no Doctor é que, tipo assim, o Doctor, ele é uma pessoa extremamente positiva. É, pelo menos a maioria dos Doctors é extremamente positivo. Consideram que, tanto ao ponto de alguns Doctors ter inveja dos humanos, porque os humanos o Doctor nunca vai conseguir ter uma vida igual um humano tem, sabe? Ter uma pessoa, uma relação, passar muito tempo em um lugar só, esse tipo de coisa. Ele admira nos seres humanos. E mesmo com... tudo que acontece no universo, tudo que ele já viu, ele consegue admirar uma raça extremamente insignificante que é a nossa. Só que o Rick, ele é o contrário do Doctor. Ele é a pessoa que, caguei, o mano morreu, foda-se, velho. Tem outro episódio bom pra caralho, que é um episódio... Você tá vendo, você tá atualizado na terceira temporada? Eu tô atualizado na terceira. Você viu o episódio do The Purge? Vi. Não, o The Purge é na segunda. Não, depois eu acho que não é terceira, né, não? Depois é na segunda. Certeza? Ah, não sei. Certeza. Cara, aquele episódio é maravilhoso, velho. Eles pegam a ideia de um filme pra fazer... Caralho, velho. Que é uma noite... O filme é uma noite de crime. É que, tipo assim, no filme é legalizado ter, tipo assim, uma noite nos Estados Unidos em que todo mundo pode cometer o crime que for, pode matar, meter o louco pra caralho e ninguém sai punido no dia seguinte. Aí o Rick vai visitar uma raça, tipo assim, faz uma parada num posto, né, que é num planeta alienígena que é bem precário e essas coisas aí. Aí eles vão lá e eles fazem o The Purge. Eles purge, purge é um verbo, eu não sei, acho que é expurgar, alguma coisa assim. É, expurgar. E daí, eles metem um louco uma noite no ano, E todo mundo sai se matando pra caralho, e tem um monte de... Nossa, assiste o episódio, assiste do Rick and Morty, não assista o filme. É, os filmes é bem bosta mesmo. É tipo assim, é uma franquia de Halloween. Todo ano tem um filme novo desses e é a mesma merda sempre. É, parece que vai ter uma série agora focada nos dias após o The Purge. Cara, é porque, tipo assim, esse filme levanta tantas questões, tipo assim, será que na TV tem, naquele universo, tem especiais, tipo assim, nas séries de The Purge? É, tipo assim, ver um episódio de Friends onde... A Phoebe, durante o The Purge, enlouquece e mata todo mundo. Quem é que paga pelos danos de tudo aquilo? E tipo assim, é caro pra caralho reconstruir toda a cidade. Como é que as pessoas conseguem isso todo ano? Tipo assim, esse negócio levanta muita pergunta. Ah, você acabou de me deixar interessado na série que vai ter, cara. Que eu realmente não tava interessado na série. Não, pois é tipo assim, tantas perguntas nunca respondidas... E se você estiver planejando matar uma pessoa durante o The Purge, isso é crime? É tipo assim, se você planejar matar... não gosto dessa pessoa, mas eu vou esperar o The Purge ir lá e matar ela. Será que é crime se eu fizer isso? Não, não, não. As pessoas planejam matar umas às outras. Ai, pois é, né? Mas então, volta pro Rick and Morty. Comenta um outro episódio foda. Eu quero comentar um episódio que é tipo assim, é da segunda temporada. Em que... Não, é da primeira. Eles estão numa loja de penhores da galáxia. Aí o Morty vê uma robô sexual. Eu sei. Aí eles compram, o Morty fica lá. É tipo assim, aí chega um ponto, né, de que ele usou tanto o robô que o robô engravida. Aí eles vão lá descobrir e nasce uma criatura, tipo assim, no mesmo dia. Aí eles vão lá descobrir o que que... de onde é que essa criatura vem. Daí eles vão pro planeta originário e tipo assim, eles chegam lá, 5 segundos, eles dominam o planeta, que o planeta é de umas criaturas super violentas que matariam qualquer um. E só tem macho no planeta. E daí eles vão pra uma sociedade super desenvolvida de mulheres que dominaram, tipo assim, o planeta. Elas vivem acima dos machos e elas mandam esses robôs pra serem inseminados pelos machos. Pra se nascer mulher, ela vai pra civilização das mulheres, e se nascer homem, o bebê cai no planeta dos homens. Aí, tipo assim, eu também gostei da punição que tiveram pra um crime. Uma mulher lá cometeu um crime que era ter uma franja ruim. Aí a pena pra ela era o tratamento de silêncio. Nenhuma das outras mulheres mais falava com ela. Caraca, sensacional. Cara, esse episódio ele é muito bom. Só que você não falou da melhor parte do episódio. Que porque é? O Morty... criando o filho dele. Pois é, ele começa a criar o filho dele, e o filho dele é super violento e quer meter o louco, matar geral. Aí o Morty ele começa tipo assim, dizer, não, você não pode ir lá fora pra matar os outros porque o ar tá envenenado e tal. E essa criatura cresce muito rápido, ela chega a fase adulta em um dia mais ou menos. Aí, nossa, pra manter essa criatura dentro de casa, o Morty fala que se ele for pra fora de casa, ele morre, porque a atmosfera se a casa é o que mantém ele vivo e fora só tem veneno, sabe? Aham, aí tipo assim, eles começam a dançar e o cara não quer dançar, eles pensam, por que você não foca essa sua destrutividade em alguma coisa produtiva? Aí no final, quando o monstro lá tá na adolescência, ele diz, não, eu prefiro respirar envenenado do que continuar aqui com você, seu velho. Aí ele sai lá pra fora e tá tudo normal e começa a meter o louco no planeta. Não, e o legal é que tipo assim, ele sai e dá aquele momento de sair da Matrix, sabe? Minha vida é uma mentira! Deus está morto! O governo é corrupto! Jesus não nasceu no Natal, era um feriado pagão. Cara... velho, eu adoro o Guimarães. Pois é, nossa senhora. Nossa, lembra do primeiro episódio da segunda temporada, em que o tempo se divide? Cara, aquele episódio ele é genial, velho. Aí chega um momento em que o Rick tá todo desesperado ali e começa... meu Deus, eu não vou conseguir terminar de falar. Fala aí você, porque eu só de lembrar eu já rio pra caralho. Eu não tô lembrando, você tem que me lembrar. Não, é tipo assim, ele tá desesperado, ele precisa consertar o colar. Aí ele disse, vai dar certo, meu Deus, meu Jesus, meu Vingador Santo, Pai de Santo. Aí ele vai e faz. Ele consegue, diz, Deus, não existe, vai se fuder, seu otário. Ai, velho, eu adoro essa série. Tipo assim, é curtinha, tem mais ou menos 11 ou 12 episódios. E você assistiu a segunda temporada, né? Eu assisti tudo. Então, no final, eu não sei se você sabe, mas no final da segunda temporada, toca Hurt. O que tem? Hurt, a versão do Nine Inch Nails, não a versão do Johnny Cash. Ah, sei. Nossa, eu não tinha percebido da primeira vez que eu assisti. Aí quando eu tava reassistindo, eu vi, caraca, é Hurt! Isso cara, era... Tem uma coisa... Bem antes de Logan. Tem uma coisa que eu tô muito curioso. Ah. Que é o Evil Morty. Eu não quero falar aqui porque é spoiler da primeira temporada, pra quem não viu. O Morty com tapa-olho, caraca, eu também. É um Randcliffe foda. Randcliffe? Cliffhanger? Cliffhanger, é um cliffhanger foda. Tipo assim, acaba o episódio e você quer saber mais sobre aquele Morty, só que aí não tem mais. Cadê o Evil Morty? Cadê? Não tem. E ninguém sabe que ele existe, teorias, cara. Tem umas teorias fodas sobre isso, mas eu não vou falar aqui porque é spoiler. Caraca, a gente fala em off. Caraca, eu quero muito ver o Evil Morty. E tipo assim, é um vilão foda que você não espera porque ninguém sabe que existe. Sim, É, por isso que fica difícil imaginar o que ele vai fazer, mas existe a teoria da origem dele que depois eu falo com você em off. Mas eu acho que a gente já falou bastante de Rick and Morty. Recomendo todo mundo assistir esse negócio. Outra coisa, se você estiver passando por um momento difícil, assista. Porque ele pega essa coisa de você é uma pessoa inútil no universo e escrotiza tanto que fica engraçado, sabe? Você não vai sair de Rick and Morty falando, olha, eu encontrei o sentido da minha vida. Não, porque a vida não tem isso. Não, é tipo assim, é o oposto disso. Você vai encontrar falando, caralho, a vida é boa porque não tem sido, sabe? Não, você aceita pra caralho o niilismo. Mas sim, eu tenho ainda outras coisas aqui pra falar, assista Rick and Morty, é isso aí. Sabe aquele youtuber do Mr. Guitar Man? Não. Ele é um youtuber brasileiro, só que ele faz vídeo para gringos. E ele foi provavelmente um dos primeiros brasileiros a fazerem coisas. Ele é extremamente talentoso em questão da edição. E ele tem alguns curtas. Todos os curtas dele estão de graça pra você ver no YouTube. Inclusive, Rafael, eu recomendo que você veja depois. Uhum. Vou comentar um pouquinho aqui de cada um dos curtas. É assim, são quatro curtas que ele tem até agora. O primeiro curta é o Turning Point. É uma mulher que ela foi exposta a... Ela tá numa casa, ela foi exposta a alguma coisa que provavelmente ela vai morrer naquilo ali. E aí ela fica interagindo com uma pessoa no rádio. Uhum. É basicamente isso. Mas a forma como é construído, o jeito que ele dirigiu a cena pra fazer tudo aquilo ali acontecer, fica muito legal, e principalmente a relação dos dois ali. Você sabe que aquela mulher não vai sair dali, sabe? E aí ela tá interagindo com uma pessoa que essa pessoa também sabe que ela não vai sair dali, que essa mulher não vai sair dali. E a interação entre os dois ali fica muito legal, e é basicamente isso, esse é bem curtinho mesmo. Existe outro coisa que é o Beyond, que é a história de um homem lutando contra a própria imortalidade. Ele trabalha com um conceito simples de viagem no tempo, mas ele consegue amarrar todas as pontas disso certinho e fazer uma coisa que simples virar uma coisa legal, sabe? Que a execução é o que mais vale aqui. Acontece é um cara que ele vivia no passado, eu não sei especificar qual data, e aí ele encontra um negócio... Ele acaba se machucando e um cara aplica nele uma injeção e com isso ele acaba sendo imortal. E aí conta a história desse cara lutando pra tentar acabar com a própria imortalidade. Bem interessante. Uhum. Também. Esse já tem uns 40 minutos, 30 minutos por aí. Existe outro que é o Instant Getaway, que é um mexicano. Ele encontra uma sacola cheia de armas e aí a polícia vai... Pega o garoto, isso, se eu não me engano, se passa nos Estados Unidos. E aí depois começa a mostrar ele sendo... Depois mostra ele sendo julgado porque ele fez alguma coisa. Infelizmente, esse curta não tem nem legendas. Esses outros curtas, eles são legendados. Sim, os curtas são em inglês, porque o cara lá ele faz o negócio em inglês. E, pelo jeito, tá no mesmo universo de Beyond, que é o que eu achei... meio bizarro, porque a maioria dos curtas deles são unidos no mesmo universo. É tipo assim, pensa, Rafael, se você unir todos os filmes que você fosse fazer no mesmo universo. Eu tentei imaginar isso, só que eu achei, não, isso vai ser uma merda. Melhor deixar tudo separadinho. Repete aí que meu headset deu uma bugada. É que, tipo assim, eu pensei em fazer um universo compartilhado de filmes com diferentes temáticas, tipo Tarantino, só que não, melhor não. E ele consegue juntar tudo isso, mas você pode fazer um universo de curta que se junta. É, eu tô pensando em viabilizar um universo de quadrinhos. É, esse aí a gente já conversou sobre. E não só sobre super-heróis. Existe um outro curta que é o último que eu vou falar aqui, e o último lançado por ele, que é o Meridian. Nesse curta, a gente tem um ator que é conhecido da galera, que é o Tyler James Williams, que é o Chris. Ele é um atendente de telemarketing da Cypra. Cypra é basicamente a empresa que tem relação nas coisas dos outros curtas. Ele encontra um celular, ele encontra um celular meio bizarro, assim, tá num negócio amarrado de volta e tal, e ele passa a investigar sobre isso, levando a uma sequência de acontecimentos, um mais bizarro que o outro. Infelizmente, esse curta, ele não conclui nada. Na minha cabeça, parece que eles queriam fazer uma segunda temporada, só que eu acho que o projeto não foi pra frente. Mesmo assim, eu acho que compensa ver. Eu acho que compensa ver todos esses curtas. Eu acho que eles são muito bem filmados. Ele acerta muito nessa questão de timing e edição. Nisso, ele é muito bom. os próprios vídeos dele nessa questão também é muito bom. Eu recomendo aí todos vocês, tá de graça, então qualquer um pode ver. Brasileiro, né? Sim, brasileiro. Ele mora aqui ou nos Estados Unidos? Estados Unidos. Ah, então fica fácil chamar na real, o Chris. Eu não sei, eu acho que é Estados Unidos. É mais sincero. Ah, tem pode um, pra gravar. Tem um canal no YouTube que eu gostaria de falar, chamado, que é nessa mesma pegada, brasileiros fazendo americanices. Que no caso é Society of Virtue, do Ian, que é o criador da Porta dos Fundos. E ele tem, tipo assim, um universo bizarro de super-heróis, que é muito foda. E por último, a última coisa que eu quero falar é um anime. Faz muito tempo que eu não comento de um anime aqui, que é Nichijou. Ou Nichijou My Ordinary Life. É assim. Eu tava planejando comentar isso aqui logo depois que eu tinha falado de Regular Show. Eu acho que fui eu que falei de Regular Show. Que é apenas um show. Que pega situações comuns e eleva ao extremo. Ao quadrado do extremo. Aqui, Nichijou também faz isso. Opa. Não tanto quanto apenas um show. Claro. Mas... Eita. É foda também. Ah. Pega situações comuns. Só, eleva ao extremo. E o extremo, quando eu falo extremo, em até questão de budget de animação, caralho, é impressionante. A animação, ela é mais infantilizada. Ela não é diferente das garotinhas de anime que tem nos animes que o Gênesis traz mesmo. Aham, dos etes. É, dos etes. Não tem essa coisa de ete, nem nada do tipo. Totalmente anime focado em comédia. O anime tem cerca de 3 núcleos. Um núcleo, tem uma garota que é um robô, tem uma garotinha e tem um gato, e esse gato fala. Essa garotinha, ela é inteligente pra caralho e ela construiu esse robô, mas o robô, ele é uma pessoa. É um robô que tem sentimento, é um robô que tem emoção, é tudo. Foda-se a lógica. E ela construiu também um pano pra colocar no gato lá, em volta do pescoço do gato, e o gato fala. Ah. E temos o núcleo da escola, que aí a gente tem, no núcleo da escola a gente tem 3 personagens. Eu vou falar mais dela pela cor dos cabelos, senão eu tô fudido, que eu realmente não lembro o nome. Deixa eu olhar os nomes aqui. Entre as 3 personagens do núcleo da escola, a gente tem a Mai. A Mai é tipo... como que eu vou poder explicar? Ela é a garota foda-se. Ela é inteligente, só que ela é quieta. Ela faz vários tipos de piada e humor mais físico, ao invés de ficar falando e tal. A gente tem a Yuko, que é provavelmente a melhor personagem desse negócio. É difícil falar da Yuko, mas ela é cheia de energia, assim, sabe? Ela é toda felizinha, ela sempre tá sempre pra cima e tal. É positiva. É positiva. E a gente tem a Mio. A Mio, a garota de cabelo azul, ela é mais... Ela é inteligente, só que ela é mais na dela. Sei. É, beleza. Tô parecendo um anime simples até agora. E, no geral... Mostra o dia-a-dia dessas garotas, porém, escrotiza. A primeira cena que a gente vê essa escrotização é tipo... Sabe aquela cena de anime em que o cara cai em cima da garota com as mãos no peito dela? Aham. Uhum. Nossa, quantos animes tem? Você tem anime pra caralho. Tem até um que desenvolve uma história sobre isso, em que o cara tem que... tipo assim, isso na raça alienígena da garota que cai no cara, é um pedido de casamento. Aí... Eu acho que eu já vi. Eu queria muito ver. O que acontece aqui é que tem uma cena parecida, mais ou menos isso, que é uma garota que ela tá correndo e ela vai pra cair em cima de um cara, ela vai com a mão igualzinha. No momento que ela cai, acontece uma explosão, igual a explosão de uma bomba nuclear. É mais ou menos assim que funciona as escrotidões desse... Uhum. As escrotidões desse anime. Uma cena que ela é extremamente impressionante, eu vou deixar ela no post... Que é a cena da salsicha. Me manda, link, por favor. Eu preciso ver. Vamos ver eu reagindo ao vivo essa cena. Ao vivo não, né? Porque é gravado. É, sim. Tá, vamos ver. Tá bom. A salsicha caiu. Nossa, isso tá muito dramático. Descreve a cena caiu. Da salsicha. Ela pegou. Não. Eita! Super Saiyajin God! Ah, vai pegar com a mão! Não, ela só bateu! Eita, nós, a salsicha tem poderes! A menina vai pegar com a luva de beisebol. Pronto. Ah, não, o cara do Moicano interferiu. Caraca. Vai pegar. Agora pegou. Eita, ela escapou de novo. Bateu no armário. Caraca, o que foi isso que eu assisti? Exatamente, cara. Velho, botaram dinheiro pra caralho pra fazer essa animação. É mas muito que porra detalhado. É essa? Isso acontece em todos os momentos do anime. Existe uma cena de um cachorro. Vou tentar descrever a... Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu tentar achar a cena aqui. Ah, não. Tem o melhor ainda. Esse anime é feito de esquetes de comédia, assim. É basicamente assim. E tem uma delas. Inclusive, vou mandar aqui pro Rafael de novo. Essa eu não vou deixar, não. Eu vou deixar no post, não, porque eu vou descrever ela. Que assim, a garota é colocada pra fora da sala porque ela não fez a tarefa. E ela é colocada em pé pra ficar na porta da sala do lado de fora. Só que o que acontece? Ela não pode entrar por dentro da sala, só que ela tá olhando pra janela. Ela tá em frente à porta e tem a janela na frente dela. E ela tá vendo o diretor. Ela tá vendo um viado. Pera aí. E aí? Eu tô vendo a cena agora. Caralho, tá fora. Ela tá fora. Ela foi pra janela. Ah, tá legal. Ela tá na janela, continua na janela, o ventinho batendo nas folhas. Opa, um viado. Eita, os olhos dele brilham. Ela não pode falar pra ninguém do viado, porque ela tá de castigo do lado de fora da sala. Tem um cara com a corda. Eita, nós, isso tá ficando bem sugestivo. É o diretor da escola. Eita, nós, isso é muito dramático. Ele levou uma chifrada. Eita, nós, o diretor tem um biscoito. Eita, nós, mais uma chifrada, ele vai morrer. Lembrando que ela não pode falar nada, porque ela está de castigo fora da escola. Então ela não tem ninguém pra compartilhar isso aí, cara. Caraca, ela tá. Eita, nós, o diretor pulou. Ele era wrestler. Ele caiu no chão. Ele subiu de novo. Isso tá muito emocionante. Eita, ele desistiu de subir. Toda a construção da cena... Ai, meu Deus, ele levou outra. Toda a construção da cena de lixo é maravilhoso, cara. Eita, nós, ele tá morto. Não, ele tá vivo. Porra, para de morrer, cara. Eita, ele tem colete à prova de bala. Caraca, ele foi pra luta. Ele foi pra luta, ele tá com um viado. É isso aí mesmo, tem que matar viado. Dá um golpe de wrestling no viado, cara. Caraca, tá numa cena... Eles estão parados, não tem nada. Tem nada acontecendo. Caraca, a peruca do diretor caiu. Todo mundo escuta... E ela vai contar pra galera da sala, só que, tipo assim, ela não sabe o que falar, sabe? Não tem, você não tem o que falar, velho. Agora eu tô segurando baldes. Eita, ele domou o viado. Tá bom. Esse anime é bom. Tem mais uma cena. Só que não sei se eu falo dessa. Eu gosto muito dessa cena. Rafael, vai no react. Tá. Tá bom. Vamos lá, começar a cena. O nome da cena é Trouble with Dogs, problemas com cachorro. Tá ok, as duas estão em casa, estão conversando. Uma vai levar o cachorro pra passear, pronto. Gato. Mas tá aí. Ah, tá. É um gato. Quem é que leva um gato numa coleira? É o gato que fala, cara. Quem é que leva um gato numa coleira? Mas já começa assim. Tá, o gato fala. O legal é o gato pedindo clemência, falando, eu vou morrer, para de fazer isso comigo, será que é? Eita, nós. Cachorros do outro lado da rua. E ela tem medo de cachorro. O gato também. Ok, eles vão correr, mas olha, tem um cachorro na... E aí, tipo assim, ela fala, ela fica, os dois ficam com medo do cachorro, e aí eles vão correr dos dois cachorros, só que os cachorros meio que cercam eles, sabe? Tanto à frente quanto atrás. E aí, tipo assim, acabou. Essa é a vida. Eles vão morrer. E ela tem um chiclete guardado no bolso, e ela taca o chiclete pro cachorro. E o cachorro pega o chiclete e come. Ela é uma... Ela é inteligente pra caralho, ela inventa as coisas. O gato fala pra ela inventar alguma coisa. É, só que ela não tem o que inventar aí agora. Ela virou... Lembrando que ela virou a esquina da casa dela. Aham. E ela começa a chorar achando que os cachorros vão comer ela. E aí chega as outras duas garotas do clipe da salsicha. Obviamente a garotinha ainda tá falando, tá com medo dos cachorros e tal. Aí as garotas que chegam falam, não precisa ficar com medo não, precisa ter nada disso não. Um cachorro desse daí, você tá com medo dele? Ele não vai morder. Inacreditável. E aí a garota vai pra falar, pra fazer carinho no cachorro. Deus, o cachorro mordeu. E o cachorro morde a boca dela. Caraca, com isso... que dramático. Ela solta um raio de poder com um grito. Cara, ela solta um raio de poder, mas toda aquela animação 3D que vai rodeando ela assim, caralho, isso é muito foda. A Ed Cabelo Azul vai perguntar se ela tá bem, enquanto as outras lá estão traumatizadas. E o gato também traumatizado. Nossa senhora. Tá tudo bem, a garota lá só tá fazendo drama. Nossa, o outro cachorro tá indo. O cachorro morde na perna da garota. Aí a câmera começa a girar em 360 graus ao redor dela. E ela solta um laser pela boca que destrói a porra de um prédio. Cara, é maravilhoso esse anime, velho. Nossa senhora. Nossa senhora, as duas estão caídas tipo assim, Vietnã. Aí, aliás, ela que é a garota que eu falei que é amiga das duas. E aí ela ainda vira e fala, então os cachorros brincou com você? Você gosta de brincar com os cachorros, sabe? Mas dá um chocolate pra garota, a garota feliz. O que eu acho legal é que o gato, ele é orgulhoso. Ele fala tipo assim, não, só crianças que tem medo de cachorro. Não tem medo de cachorro não, ele tava morrendo, sabe? Aham. Que seja, basicamente é a cena. Cara, eu nunca ri tanto na minha vida, cena. Ela é maravilhosa. Não, tem outras coisas bizarras. Tem tipo assim, tem um fazendeiro que ele mora, ele é um fazendeiro. Ele quer, ele tipo assim, sabe a pessoa que é rica e é snob? É ele. Uh-huh. Só que ele é um fazendeiro. E ele exige que seja permitido ir para a escola de bode. Caraca, por quê? Bode, né, cara? Pô, ir montado num bode é uma coisa legal. Toda a construção de cena, tudo que você viu aí, o fato da câmera ir girando em volta, alguns planos estáticos, planos estáticos como transição entre as piadas pra dar aquele momento de respira, que logo mais tem mais uma aí. Mas pra mim, as melhores partes, sem dúvida, é quando os dois núcleos se juntam, que é o núcleo dessa garotinha, do robô e do gato, junto com o núcleo dessas outras três garotas aí, que você acabou de ver. Nossa. Tem uma coisa bizarra, que eu não sei, eu sinto meio que... Eu já sinto um distanciamento entre pessoas de outros estados, mesmo aqui no Brasil. Aham. Uhum. Eu sinto ainda mais, mas tipo, demais, é como se fosse alienígena, a questão dos japoneses. Ah, sei, sei. E como se fosse outras pessoas de outro planeta e tal. Só que em algumas dessas coisas aí eu vejo, cara, japonês é pessoa normal, né? Tipo, a garota vai tentar estudar pra prova, ela não consegue estudar pra prova. Ela escreve um fucking poema, um poema genial, mas ela não consegue estudar pra prova, sabe? Porque prova no Japão é fogo. E o famoso problema do... Ah, lembra que uma dessas garotinhas aí, a de cabelo laranja, sei lá, ela não vai bem na escola. Ela não consegue ir bem na escola, não consegue focar nisso nem nada. Uhum. Outra coisa é que eu falo que aproxima mais, é, tipo, são problemas normais. É, tipo, bater o dedo mindinho do pé em algum modo. Ah, isso é todo mundo. Isso acontece no anime. Sabe, uma experiência que... É tipo assim, poucas experiências na face da Terra. Tipo assim, a gente pode falar que todos os humanos já fizeram. Por exemplo, a experiência de olhar pro céu e ver a lua... Tipo assim, sempre foi a mesma. Todos os humanos, desde o início da raça humana, puderam olhar pro céu e ver a lua, assim como a gente faz hoje. Hoje em dia não é tão frequente, né? Porque tá todo mundo na tela do celular. A gente, quando vai olhar pra lua, é pra tirar uma foto da lua que nem fica boa e você ainda posta no Instagram pra quê? Mas é isso. No geral é isso. Esse é Nichijou. Cara, esse anime é bom demais. Existem algumas piadas que você não vai entender simplesmente por você não fazer japonês. Parte da... ser japonês, você parte da japonesa. Tem um... Existe um negócio no Japão que é um cano em que eles colocam o macarrão no cano, aí o macarrão vai escorregando o cano e você vai lá com seu hashi e pega o macarrão que tá escorregando pelo cano, sabe? O cano vai passando por vários lugares, assim. É o tipo de coisa que existe uma piada com isso aí, só que, né, é o tipo de coisa que eu não entendi na hora que eu vi, até que eu fui pesquisar e eu entendi o porquê. Basicamente é isso, esse é Nichijou e isso, todas essas coisas que eu falei, tudo que eu tinha pra falar hoje. Rafael! Oi! E aí, o que você fez aí nos últimos 15, 20, de sei lá quantos dias que a gente tá sem gravar? Cara, parece uma eternidade, mas hein, vamos ver, eu assisti o... Eu vou falar primeiro de coisa ruim, né? Vou falar das coisas ruins primeiro, vou deixar as coisas boas pra depois. Vou falar de La La Land. É, pera aí, você tá falando das coisas ruins primeiro? É, e eu vou falar de La La Land primeiro. Tá, estou curioso. Cara, eu não gostei do filme, não entra na minha cabeça. É filme Oscar, velho, filme Oscar é, né? Não. Cheguei a assistir, eu assisti e ele não é tão filme Oscar quanto podia ser. Isso é bom ou é ruim? Digamos assim, é bom e ruim. Tipo, claramente a intenção daquilo ali era ganhar um Oscar. Basicamente, apelar para as pessoas que, digamos assim, são os caras que votam na academia pros filmes, pros atores, que são antigos atores, diretores, pessoas do meio da academia lá do Oscar. E, sinceramente, pensa só... Na história de amor mais piegas e diluída de todos os tempos e colocam as musiquinhas legal. É isso, La La Land. É isso? Não, é isso, porque, olha só, o filme, ele começa com um plano sequência, que é numa rodovia, e tipo assim, as pessoas que estão no carro, são milhares de pessoas, começam a sair, cantar, dançar, essas coisas, aí depois volta, e depois a gente vê o personagem da... Emma Stone, eu acho. Tem muitas Emmas no cinema. Emma Stone, tipo, Emma Watson. Emma sei lá do quê. Mas é, acho que essa é a Stone. Ela é a menina que namorou o Andrew Garfield, é tudo que eu lembro. Então, é, começa assim, ela quer ser uma atriz, ela trabalha num cafezinho lá do... Como é que é mesmo? Da Warner Brothers. Stone faz a Gwen nos filmes do Homem-Aranha. É, exatamente. Ela mesma. Ela também fez uma participação... Ela atuou no Birdman. Só que no Ela também faz uma personagem em Zombieland. E só que no Birdman, você tinha que ver, os olhos dela estavam, tipo assim, quase saindo pra fora da cara, porque não tinha mais como a cara sustentar os olhos. Os olhos estavam gigantes. Tava pior que anime. Mas então, nesse caso, nesse papel, ela trabalha no estúdio da Warner Brothers. Vai lá, aí ela diariamente encontra celebridades que quer só pegar um cafezinho e ir embora. E do outro lado da cidade, primeiro eles contam a perspectiva dela, né? Dela fazendo as audições, dela cansada da vida, indo pra festa, voltando da festa. E aí ela entra num bar. Daí ela conhece o Ryan Gosling, que é o digamos assim, o par perfeito dela. Ela vê ele tocando piano e pensa, caraca, que música foda, o cara tá cantando com coração. Aí o que acontece? O cara é demitido e ela vai falar com ele e ele, tipo assim, ele nem olha na cara dela e sai dando uma de cuzão. É isso que dá, cara, você tocar com o coração e não com as mãos. Simplesmente, não, por favor, não. Eu sei. Foi maravilhosa, cara. Foi muito boa. Tá. Aí o que acontece? O filme volta e conta a perspectiva dele. Ele tem ambição... Ah, que legal. Ele tem ambição de, tipo assim, fazer o seu próprio clube de jazz. Que o jazz tá morrendo. É tudo nos dias atuais, mas parece muito que tá se passando nos anos 40. Jesse, foi tarde, hein? Ai, cara, eu tô que tô hoje, velho. Eu tô muito bom, velho. Porra. Que merda. Ai, que droga. Por que o Pedrão não tava disponível hoje? Mas, hein, continuando, o filme volta, conta a perspectiva dele. Tinha sonhos lá de ter o próprio clube de jazz, que ressuscitar o movimento do jazz, que você vai aprendendo mais e mais sobre esse tal de movimento aí durante o filme junto com ele. Aí tava tendo um dia super merda. E quando ele chegou lá no clube, e o dono do clube é o J.K. Simmons, tipo assim, ele é o J. Jonah Jameson do Homem-Aranha, da trilogia clássica, e você sabe como é que é ser tipo assim, empregado do J.K. Simmons, é uma merda. O menino de Whiplash pode dizer isso, o Peter Parker pode dizer isso. É isso que eu ia perguntar, ele fez Whiplash, né? É, foi exatamente. E o diretor de Whiplash é o diretor de La La Land. Eu não assisti nenhum dos dois, mas sei lá, parece que os dois têm uma pegada muito parecida. Aham. Aí, no caso, ele tem um dia merda, dá uma de cuzão e trata a menina mal. Ele nem fala com ela, nem olha no carro dela, só esbarra nela e vai. Aí, tipo assim, já começou bem. Aí depois ela vai convidada pra uma festazinha, socialite, pra conhecer diretor, produtor, essas merda. E ele tá lá tocando piano numa banda cover. Tipo assim, ele caiu na vida. Daí ela pede pra ele tocar uma música super merda. Daí ele tem que tocar, né? Porque é o chefe deles. Daí os dois começam a conversar e pede desculpa por ter sido um cuzão que tava num dia difícil e blá blá blá. E daí ela fala da missão de ser atriz. Daí os dois começam a ir. Tipo criar assim, uma relação. Ele acompanha ela. Não, ele acompanha ela até o carro e daí tem aquela cena lá do nascer do sol que eles fazem um plano, um mini musical em plano de sequência. No caso, a cena é a dos pôster? Aham. Uhum. Ah, tá. É, aí já é no começo. Eu tenho que falar uma coisa antes. O subtítulo em Brasil é La La Land cantando entre estações, porque... É entre estações ou entre as estrelas? Entre estações. Porque no filme tem esse negócio de eles contarem as histórias pelas estações, tipo assim, inverno, outono, essas coisas. É um bom subtítulo? Não é um bom subtítulo, porque não Você faz sentido até mesmo. O subtítulo de Portugal, A Melodia de Amor. Ah, que merda. Isso faz menos sentido ainda, mas o cantando entre estações não faz sentido até, tipo assim, metade do filme, tá? metade do filme, aí tá lá, coloca lá, inverno, na tela. Tipo, essa informação não podia ter chegado um pouco antes, que a gente tava entre as estações. Aí tá esse desenvolvimento piegas de amor, essas merdas. Eles vão desenvolvendo a relação, as carreiras deles começam a crescer, e eles tentam dar suporte um ao outro e ainda assim viver as vidas deles. Aí o relacionamento deles simplesmente acaba. Só que tem uma cena no final, e esse vou falar um pedaço aqui, ó. Se você não quiser ouvir spoilers de La La Land, pula pro próximo assunto que está no post. E eu sou obrigado a ouvir o spoiler. Você é obrigado porque você não vai perder o seu tempo assistindo isso, eu te garanto. Não existe, né? Eu estava pensando em assistir. Não tem necessidade de assistir isso. Se você, tipo assim... Tecnicamente falando, é um bom filme? Tecnicamente é um bom filme porque ele fez uma coisa super genial, que eu vou contar agora, que é a coisa com spoiler. Eu não quero saber do spoiler. Eu já não sei, você me avisa quando você terminar de falar do spoiler. Tá bom. Para os nossos ouvintes... É, agora tá só eu no cast, solitário. Mas, hein, o filme, a relação deles acaba do terceiro pro quarto ato. Tipo assim, não tem mais solução, as carreiras deles foram pra pedaços totalmente diferentes. E daí o filme pula pra 5 anos no futuro. Nesses 5 anos, essa atriz lá, ela... A Emma Stone lá, uma das várias Emmas do cinema, ela se casa... com um cara totalmente aleatório, provavelmente um produtor, alguma merda assim, que é obviamente mais velho que ela tem um filho, e o personagem do Ryan Gosling, ele consegue o próprio clube de jazz. E daí, o que que acontece? Ela vai viver a vida dela, ela tá lá no estúdio da Warner Brothers, ela é fodona, ela tem filho e tal, e daí ela entra no clube de jazz do Ryan Gosling com o novo marido dela, o produtor, whatever, não importa o nome dele. Daí eles se olham e tem toda uma sequência musical de como seria a vida deles, como você queria que eles acabassem no final. Eles te dão, o filme te entrega tudo isso, tudo que você queria ver, todo o caminho do relacionamento deles, eles tendo filho, eles fazendo tudo dar certo. E daí o que acontece? A realidade bate, você vê que não é assim, não é essa porra, e é isso. Eles terminaram, eles seguiram a vida deles, e parece que os dois não estão felizes com isso no final. E o filme acaba nesse clímax de que merda, o que eu tô fazendo da minha vida. Estou de volta. Ok, né? Você não queria ouvir os spoilers, mas tipo assim, o filme só fica foda pela coisa que eu comentei, que eu não vou falar agora com você aqui, né? Ele só fica foda no final. Eu ainda pretendo assistir, se não tiver minha vontade de assistir. Se tecnicamente é um bom filme... Então, tecnicamente falando, mas de aspectos técnicos mesmo, eu gosto de ver filmes bons nesse quesito pra dar uma estudada melhor em cinema e tal, pra quando eu for produzir alguma coisa. Eu gosto que, tipo assim, é um caos. Tipo assim, tudo que já foi apresentado no filme, já aconteceu no cinema várias vezes e foi contado várias vezes, aconteceu. Exceto a coisa no final que você não sabe, né, porque você não quis ouvir. Mas só pelo negócio do final. Só que, e tipo assim, ficou meio... A gente comenta isso quando você assistiu o filme. Tá. Pra aí a gente comentar disso daí direito. Tá. Deixa eu ver. A próxima coisa que eu tenho que falar é... Eu ia falar de Orphan Black. Você conhece essa série? Não sei absolutamente nada. Não perca seu tempo, cara. E isso aí é bom? Pensa só. Lembra de Arrow? Ai, ai, ai. Então, é como se a primeira e a segunda temporada de Arrow fossem os primeiros 4 episódios de Orphan Black. O resto vira Arrow. Sabe, a Arrow que terceira, quarta, quinta, sei lá quantas temporadas tem hoje. Nossa, putz. É tipo assim, vira uma dramatização da novela. Só que é uma série, ela não é originária da... Mas ela foi comprada pela... E a continuação é da... Estilo Black Mirror. Aham. E também a Arrested Development. Eu quero chegar na parte em que... Eu quero aguentar até essa coisa. Mas eu assisti a primeira temporada num dia. E começou a segunda. É bom a esse ponto? De tipo... Não, é tipo assim, os primeiros 4 episódios, eles te prendem de uma maneira tão foda. Mas tudo que foi revelado nesses 4 episódios dava uma temporada inteira. A série começa muito, muito foda. Só tá, que e aí... qual que é a premissa da série? Eu tô curioso. É assim, é tipo assim, é uma garota, Sarah, que ela é uma ferrada da vida. Ela é envolvida com traficante, ela tem uma filha e ela quer... Ela ficou 10 meses sem encontrar a filha e ficou lá morando com o traficante. É, parece com a vida do Gênesis. Só que ele é o traficante. Aí, no caso... Aliás, acho que o Gênesis seria mais um consumidor, não acha? É, eu acho. Então tá. É, daí, o que, que ela faz? Ela tá, no começo, ela tá pegando um trem pra ir reencontrar a filha dela, que ela deu um balão no traficante, roubou 10 mil dólares em cocaína. E, tipo assim, 10 mil dólares de cocaína é só um saco de cocaína. Tipo assim, um sacozinho. Não, Rafael, eu descobri um novo jeito de ganhar dinheiro, cara. Me conta em off depois. Tá, beleza. Aí a gente vai levar esse planejamento aí pra frente. Aham. Uhum. Então tá, Não, mas aí a gente ia ter que assistir Breaking Bad pra aprender a fazer... Não, deixa. Voltando... Não, eu já assisti. Já tô versátil nisso aí já, cara. Já tô entendendo as porra toda. Voltando a Fan Black, então. Ela tá pegando o trem, ela tá indo pra casa reencontrar a filha dela. E daí ela vê uma mulher... Que se parece exatamente como ela. Exatamente, sem tirar nem tipo assim, exatamente. Exceto o que ela tava vestindo. Ela parecia... Ela tava muito bem vestida e tals. E essa mulher tava esperando o trem. Aí ela fica encarando a mulher. Daí a mulher começa a tirar o casaco, o sapato, deixa a bolsa. E pula na frente do trem. A mulher se suicida. E tipo assim... Simplesmente ela chega lá na frente do trem, vai tirando a roupa toda e se joga na frente do trem. Ah, não a roupa toda, mas tipo assim, blazer, casaco, essas porra... Ela se jogou na frente do trem. Pra que ela tirou a roupa? Eu sei lá, mas olha só. Vamos fazer um pequeno joguinho. Skyper, você encontra uma pessoa que é exatamente como você, só que claramente mais bem vestida. E essa pessoa deixou bens materiais pra trás e acaba de se suicidar na sua frente. O que você faz? Eu ia olhar pra aquela pessoa e eu ia falar, caralho, velho, podia ser eu. Podia, né? Por poucos segundos. Mas a questão é que ela assalta... Não podia ser eu de tipo assim, putz, poderia ser eu que tava ali morrendo. Não podia ser eu, tipo, deixa eu trocar de lugar, sabe? Não, o que que ela faz? Ela assalta a cadáver da clone dela. E é basicamente, isso tá na sinopse oficial, uma série sobre clonagem. Mas não sobre a parte de fazer os clones, e sim sobre uma conspiração sobre os clones. E daí o que que acontece? Ela decide assumir a identidade da falecida e descobre que ela é uma policial. Aí ela tem que agir como policial, ela tem que enganar o parceiro dela, tem que enganar o namorado da menina dela. Tipo assim, tá, né? E isso vai ser interessante de assistir? Não, só dura 4 episódios. Peraí, eu tô vendo algumas coisas aqui e ela só imita a vida de uma pessoa? Só, e ela vai descobrindo que tem várias e várias e várias dela, tipo assim, por todo o globo. Tem uma na Alemanha, e ela é a versão inglesa, né? Outro problema dessa série, eu vou contar depois. Mas é tipo assim, é uma conspiração e chega na primeira, até onde eu vi, tem 9 clones. 9, mas alguns nem apareceram, acho que apareceram só 5 ou 6. E tem tipo assim, de tudo quanto é tipo. Tem uma que é ruiva e é alemã, tem italiana, e essa, a Sarah lá, que é a protagonista, é a versão inglesa, só que ela tá em Nova York, nos Estados Unidos. E agora um problema da série, ambientação. Ninguém sabe se, tipo assim, não deu pra perceber direito. Se ela tava na Inglaterra, se ela tava em Nova York, tipo assim, lá pro final da temporada eu descubro que é tudo nos Estados Unidos. Você comentou que ela é uma série... Na verdade, ela é uma adaptação de uma série britânica? Não é uma adaptação de uma série britânica. É a série britânica que depois foi comprada pela... A distribuidora é a BBC. Então, será que ela não se passava antes lá em, sei lá, Londres, sei lá que porra que é, e depois passaram pros Estados Unidos? E aí te deu uma bugada? Não, é porque, tipo assim, nos primeiros episódios, todos os episódios, a maioria dos personagens são ingleses, e tem sotaque inglês. É, pode ser inglês da Inglaterra. Uhum. Só que, é tudo ambientado em Nova York, só que em uma hora fala, nós estamos em Nova York. Ah, deve ter tido alguma treta na produção e tal. Deve ter tido alguma treta na produção, então a série foi pros Estados Unidos por algum motivo. É, desculpe, mas aqui tá falando que é gravado no Canadá. Porra, que confusão do caralho, tomar no cu. Mas então, tipo assim, existe uma conspiração de que tem gente fazendo esses clones, e de um outro lado, de uma outra organização que ninguém sabe o que que é, tem gente matando esses clones. Ou seja, a cabeça dela tá a prêmio. E tipo assim, é um negócio foda, mas é um negócio foda até o quarto episódio. Porque até o que acontece que fica meio bosta depois? Eles revelam muita coisa em quatro episódios. Aí tipo assim, não tem mais o que revelar entre o quarto e o décimo, que é o da primeira temporada. É como se eles só apenas lidassem com as revelações? É como se eles lidassem com as revelações e, tipo assim, um personagem tendo que fazer aliança com de um outro núcleo. E, tipo assim, os núcleos se misturando e eles não se misturam de uma maneira legal. É, por exemplo, tem um núcleo lá que é o núcleo da mãe do futebol. Uma das clones é uma mãe e é daquele tipo de mãe que leva, que é, tipo assim, é técnica de clube de futebolzinho, que leva o filho numa minivan pra jogar futebol. É, nos Estados Unidos se chamam isso de soccer mom. E outro clone lá, por exemplo, ela tem. É, ela é lésbica, ela tem dread e tá formando justamente na área de pesquisa de clonagem, ou numa área parecida, eu não lembro a área, mas é em biologia. E tipo assim, tem uma clone alemã que ela tem uma doença. Só que eles desperdiçam bastante a revelação. Tipo, parece interessante, sabe? É, exatamente, eles te prendem e daí chega um momento em que eles não têm mais o que revelar e tipo assim, é só as consequências. Eu ainda não iniciei a segunda temporada, vou esperar até tipo assim, chegar o momento. Porque eu realmente gostei dos personagens. Tem vários personagens muito bons. E outros muito mal aproveitados. Tá. Você tinha me falado. Eu tinha falado que eu tô terminando How I Met Your Mother. E aí eu te perguntei se você tinha alguma outra série, alguma outra sitcom pra me recomendar. É, eu falei That 70 Show, mas. That 70 Show. E você falou também de Disjointed. Ah, Disjointed é tipo assim. Boa pra você assistir, porque ela tem diferenciais, ela se diferencia das outras sitcoms, que eu vou falar daqui a pouco. Disjointed é uma série sobre... Ela roda todos os personagens, todas as situações causadas, elas rodam em volta de maconha. É uma série feita de maconha. Faz sentido, faz muito sentido. A maior parte das situações roda em volta do lugar, né? Que é um posto de venda de maconha medicinal. Tem a personagem lá, que eu vou falar. Eu vou falar pelos personagens. A Ruth, que é a dona dessa loja de maconhas. Que ela era uma ativista maconheira do caramba. Formada em direito. Tipo assim, ela é dona da loja de maconha. E ela fez parte da luta para a maconha ser legalizada. E vamos lá, deixa eu ver. Tem o filho dela, o Travis, que é um filho negro e meio judeu. Que, tipo assim, ele é o filho que tá tentando viabilizar esse negócio de maconha, tá tentando fazer a loja da Ruth virar uma franquia. Só que não quer que vire uma franquia. Tem... Maconha. Aham, Maconha. Tem a Olivia, que é, tipo assim, é o interesse amoroso do Travis. Ninguém liga. Tem a Maria, que essa é uma personagem legal. Ela é... também trabalha na loja, assim como o Olivia e o Travis. Participou de uns podcasts também. Aham. Uhum. tipo assim, ela é estudante de medicina. Ela largou no último semestre medicina pra ir vender e fumar maconha. E tipo assim, passa ela... passa onde a série pra maconha ser uma coisa tão assim, sabe? Califórnia. Ah. Lá é liberado? Lá é liberado. Aliás, em todos os Estados Unidos continental agora é liberado. Rafael, então sabemos que a sede da Start Zone vai mudar pra Califórnia, né? Mas hein, continuando. A Maria, ela é chinesa, a família dela é super tradicional. Tipo assim, ela não consegue contar pra família dela que ela começou a fumar maconha e agora vende maconha. E tem o Carter, que pra mim é o melhor personagem de todos os tempos. De todos os tempos não, né? Dessa série, porque ele é o mais bem desenvolvido. Ele é o segurança da loja de maconha. Cara, quantas vezes maconha foi repetida no sketch, velho? Porra. Bastante. Olha só, você não tem ideia de quando eles usam todos os nomes para maconha na série. Tipo assim, todos os sinônimos de maconha. Só falta dar aquele assobio, tipo... Só faltou dar o assovio. Que assovio? O assovio, tipo assim, você tem o... Eu não sabia dessa. Ué, você não... Eu também não sei. Ok, então... Tá, né? mas continuando. Ele é o segurança da loja. E ele tava no exército, ele tinha acabado de voltar da guerra do Iraque. Ele tava com um estresse pós-traumático fodido. E toda vez, todo episódio, ele tem, tipo assim, uma viagem... LSD nos pensamentos, só que, tipo assim, são flashbacks de guerra, e todos esses flashbacks são animados, são animações, tipo assim, ele tá vendo numa câmera, aí vendo a imagem de uma câmera, e depois começa a ser uma animação, um flashback da vida dele, do que ele teve que passar, e, tipo assim, ele não é usuário de maconha, e nem quer provar. Daí tem vários outros. Eu quero só perguntar uma coisa. Eles usam a palavra. Eles usam sanduíche para se referir a maconha? Não, mas tem sanduíche de maconha. Puta série bosta! Série tem boa é que bota sanduíche no lugar de maconha, cara. Tá, mas esse no caso era um recurso para driblar o FCC, no caso. Ainda assim, maravilhoso, cara. Essa série aqui é uma sitcom. É tipo assim, são cenários prontos, são situações, são piadas prontas, iluminação que dá pra perceber que aquilo não é a vida real. Sitcom clássica, certo? Errado. Porque tem umas transições entre as cenas. Qual que é o grande diferencial da série em si? Exatamente. Tem as viagens alucinógenas em animação do negócio lá do pós-trauma do Carter, que é o segurança. E o que eu vou falar, as duas outras coisas que eu vou falar agora. Ela é uma série que tem, tipo assim, ela tá no serviço Paga Nós e, tipo assim, palavrão é liberado. É isso. É tipo assim, é o que faltava nas sitcoms. Palavrão liberado. Pra aquilo parecer menos artificial. Pra aquilo parecer menos artificial, né? Porque a gente soltou quantos palavrões aqui durante essa gravação? Um monte. Não sei. Um monte. Não sei se eu falei, cara. Fico soltando essas bostas desses palavrões, não, tomar no cu. Sou uma pessoa de respeito. Pelo menos agora a gente sabe. A gente sabe o que você soltou. Mas é tipo assim, deixa aquilo lá menos artificial, mas ainda assim é bastante. Aliás, tem ator de How I Met Your Mother. Acho que esse é um grande problema de todas as sitcoms no geral, sabe? Uh-huh. Que é... Igual, Friends tem muito disso. O How I Met Your Mother eu acho que nem tanto. Eu acho ela mais pé no chão. Nossa, The Big Bang Theory tem demais, sabe? Que é essa coisa de... Parece tudo muito artificial, sabe? Uh-huh. E não parece nada natural. Por isso eu te dei aquela ideia. Eu queria fazer uma coisa mais natural, sabe? Uh-huh. No caso, eu já tenho milhares de ideias para a nossa própria sitcom. E outras duas coisas que diferenciam das sitcoms são as transições. As transições entre uma cena e outra é tipo assim, é uma cena completamente aleatória. Por exemplo, tá aqui um personagem assim conversando com outro na loja e depois vai pra uma cena no beco. Só que entre o meio, tipo assim, tem uma cena de um cara, sei lá, andando numa corda bamba, ou de alguém fazendo rolinho em primavera. É Nichijou, aquele anime que a gente comentou nessa edição do cast ainda, ele tem um negócio parecido, que, tipo, sei lá, mostra, entre as esquetes de piada, eles mostram alguma coisa, tipo assim, filma uma mulher andando na rua. Bota, assim, a câmera lá, faz uma mulher andando na rua, assim, sabe? Uhum. E aí, só que, olha só, é mais aleatório, teve uma que era de extração de mineral, teve uma com o cara andando na corda bamba, tem... Aliás, muitas delas são de gente fazendo comida. Mas é isso, essas transições são, tipo assim, completamente aleatórias, como se você tivesse numa viagem de maconha. E a primeira... Você diria que você ficou com vontade de utilizar esta ferramenta medicinal depois que assistiu a série? Vamos comentar disso depois, ou tipo assim, mas em off, final off. no off que tem um. Sabe o que eu acho legal? Quando a pessoa se recusa a responder uma pergunta, é porque o sim é a resposta correta, sabe? Dependendo da pergunta, se a pergunta for tipo assim, sei lá. Mas no caso não, já pro Edge é o programa. É tipo a pergunta, você já deu seu bumbum pra um cavalo? Aí a pessoa, prefiro não falar sobre isso? Obviamente tem alguma coisa aí nesse... Tem. Mas no caso não. Proerge, programa, solução. Então, a primeira coisa que eu acho mais foda nessa série, que diferencia, que é a última coisa que diferencia de uma sitcom normal, ela meio que abraça a atualidade. A primeira cena, tipo assim, é deles entrando na loja, fazendo um vídeo pro YouTube, pra divulgar a loja. Tipo assim, a loja tem o seu próprio canal no YouTube. Já me convenceu. E eles falam no YouTube. E tipo assim, no meio do episódio, eles têm tipo assim um programa chamado A Variedade do Dia, que eles mostram uma maconha diferente que eles estão vendendo na loja. Essa maconha, ela é diferenciada. Aham. E tipo assim, o nome da maconha é o nome do episódio. Aí o segundo episódio, o nome do episódio é o Pentelho de Eva. É o nome da maconha que eles vendem. Isso é muito errado. Ives Bush. Ives Bush. Aí tipo assim, eles fazem um videozinho no YouTube falando da variedade do dia, como se fosse um drops de maconha. E também tem, no caso, dois youtubers lá que ficam visitando, que são frequentadores da loja, Duncan e... O Remori PC Siqueira. Cara, eles podiam muito bem aparecer nessa série. O Rafinha Bastos também, porque ele admitiu, ele fumou maconha com o pai. Quem? Qual deles? O Rafinha. Qual dos dois admitiu? Não, o Rafinha Bastos. Ah, tá. Mas Rafinha Bastos, né, velho? Porra, isso aí é boa. No caso aí é... Não, eles podiam aparecer. Aliás, vários ativistas de maconha aparecem na série, incluindo, no final, Cheech and Chong. Ah, mas se existe um cara que ele tem que aparecer. Ele tem. A obrigação, ele não precisa nem receber café. Peraí, deixa eu adivinhar. É o G ou Double G? Snoop Dogg, cara. Snoop Dogg. D ou Double G? Snoop Dogg. O cara, velho. O cara... Esse é o cara. Aliás, a série é bem curtinha, porque quando se trata de sitcom, eu assisti todas as sitcoms que a produziu, que são só duas, essa e mais outra, e tipo assim, eles lançam 10 episódios. E qualquer outra? É The Ranch. Eu comecei. Ah, tem o Girl Boss depois. Também, cara, que também é uma sitcom. Girl Boss é uma sitcom? É uma sitcom. Tá, eu assisto depois, mas hein. Ela, a Net, paga nós, quase. Nossa, quase falei o nome. Você já falou, velho, o nome dela. Eu não falei, mas no caso tava em bip. Tá, mas ela, a paga nós, lança 10 episódios de uma sitcom, metade da primeira temporada, e uns meses depois lança 10 episódios a outra metade da temporada. A graça da sitcom é, tipo assim, ser o episódio da semana. E como a Paganóis lança quase tudo de uma vez, não ficaria legal se lançasse todos os 20 episódios. Então eles fazem meio que um jeito de que você não vai sentir muita falta por muito tempo dessa série. Tipo assim, é rapidinho que volta. E eu assisti tudo em 2 horas, quase 3 horas. É bem curtinha. Ah, que é 20 minutos por episódio, né? 20 minutos por episódio, 10 episódios... É de boinha. É de boa. Assim, é uma série que eu recomendo bastante, gostei. E, aliás, pra promover a série, a Paganóis fez uma coisa bem legal, que era... Um Uber feito só de maconha. Caralho, velho. Genial, velho. Vou vender essa ideia. Tá, mas hein, ela fez um... Ela lançou as próprias marcas de maconha. Tipo assim, uma marca recomendada pra uma série. Tem uma maconha do BoJack Horseman, tem uma maconha lá do Arrested Development. Só que elas ficaram por muito pouco tempo. E eles fizeram a pesquisa e garantem que essa é a maconha certa pra assistir essa série. O Rafael está falando a verdade. Isso realmente é verdade. Caralho, velho. Uhum. Porra, apaga nós faz essas coisas fodas, sabe? Eu imagino a pessoa agora que ela é totalmente contra a maconha e vê a gente falar aqui de maconha como se fosse só mais um tipo de cigarro, sabe? Não, mas é tipo assim, se eu fosse consumidor de maconha... Não, nessa vez eu tô sério, eu não consumo porque, sei lá, deve ser caro. Mas, hein, Ainda mais aqui no Brasil, deve vir com um monte de merda. Não, não é caro, cara. Não é caro, não. Tá, é um monte de merda, eu confesso. Opa! É o quê? Não é caro, não? É quanto? Um monte de merda. Eu tenho contatos, cara. Tenho contatos. Todo mundo sabe que é o Gênios. Não é. Pior que não é. Tá, mas, hein, é... Tipo assim, maconha não faz tão mal quanto um tipo assim, álcool. E, tipo assim, o único male que ela realmente faz é o jeito que ela é consumida, que é fumando. Fumar uma coisa desperta várias e várias toxinas, e ainda mais um baseado de maconha que não tem o filtro para essas toxinas, assim como o cigarro, tipo assim, vai muito mais toxinas. Então, eu não quero entrar na questão de que legalizando ia ser muito melhor pra todo mundo, mas... Aham. Uhum. É. Não, é, todo mundo sabe, legalizando seria muito melhor pra todo mundo. Mas essa é a questão. Se você for consumir, não consuma do jeito tradicional, que é fumando. Consuma, sei lá, misturando na comida, misturando na lasanha, que nem fez o Chris. Caralho, velho. Porra, alfacezinho. Sua mãe chega e pergunta, é o filho, que planta é essa daí? Aí você fala, é só um alface especial que eu encomendei lá da Noruega, sabe? É orégano, é um orégano holandês. Não, orégano da Califórnia. Mas, hein, é tipo assim, não consuma isso se você for menor de idade, né? Nós não... Aliás, não consuma isso aqui no Brasil. Não conte pra ninguém. O Brasil, sabe, em si, não consuma. Por quê? Porque o Brasil é uma bosta, sabe? Pois é, né? Larga o crack, vai pra maconha, velho. Larga a birita, vai pra maconha. Não, cara, a maconha te engorda, usa crack que é mais light. Que merda. O pior é que eu entendo essa referência. Ah, você podia colocar, né, no cast aí, tocando de... Você não vai colocar. Não. Vamos tocar um pedacinho agora. Tô usando crack. Fala baixo que sua avó tá escutando. Tô usando crack. A game, a família, a escola, você sabe. Parei com a maconha. Tô usando crack. Tô usando crack. Ah, esse vídeo é maravilhoso, cara. Tô usando crack. Copo de Guaravita, eu fico suave. Tô usando crack. A maconha de guarda. Usa crack que é mais light. Tô usando crack. Vou perder meus amigos se prostituir faz parte. Ai, cara, eu amo Brasil, velho. Ai. Não, nem tanto, né? Porque aqui não é legalizada a maconha. Não, mas eu amo o Brasil no quesito internet. É. O Brasil da internet é o meu Brasil. Caso queira mandar perguntas, sugestões e questionamentos para comentarmos durante o podcast, existe e-mail foradocontrole@startzone.com.br na descrição. Se quiser apenas comentar alguma merda, sei lá, ou mandar uma imagem de você ou qualquer outra pessoa fumando maconha, ou sei lá, a gente pede isso? Cara, eu acho que não, velho. Se você quiser interagir com a gente... Não, já sei, bora lá. Mande a foto do ônibus que você pega. Ou de quem pega no ônibus. Ônibus não, cara. É coletivo. De coletivo. Mande foto de um coletivo ou do seu coletivo favorito. Mande um pornô que acontece no ônibus. Poxa, eu não duvido nem um pouco que existe. Então, existe. Você pesquisou? Existe, cara, existe. Eu não pesquisei, mas vasculhando as profundezas da internet, a gente acaba achando, sabe? A gente acha. Aí, o que os caras fazem? Eu não sei na questão da produção, eu queria muito saber como que fica nessa questão aí. Você que entende mais de cinema, você deve saber. Mas eles alugam um ônibus, contratam figurantes e gravam a cena. E o ônibus andando por aí pela rua. Aí depende, porque no caso como uma produção dessas, eles têm que ter primeiro permissão da cidade. Não, eu sei. E eles também têm que fazer uma rota que depende, tipo, assim, né? Não tem quase ninguém por perto. Você acha que aqueles que nego faz dentro de van, você acha que tem permissão? Porra nenhuma, tem permissão só pra usar a van. Não, não, não. Não, mas eles escolhem um lugar, né? Porque, tipo assim, se chegar um maluco assim e ficar olhando de fora da van, galera, como é que você sabe, né? Porque, tá, vamos. Se chegar um maluco aqui de fora da van. Ele se embananou todo, sabe? Todos nós sabemos quais são esses da van. Essa é a questão. Mas olha só, se chegar um cara que vem de fora da van pra perturbar e encher o saco, a gravação não anda. Eu sei como é que são essas gravações, porque eu vi documentários que estão... Eu tenho curiosidades, tá bom? Não, mas eu quero saber esse negócio. E se as janelas da van estiver toda com... Não é blackout que fala? É... Não, que não. Que você coloca no vidro, que deixa todo escuro? Você sabe muito bem que essas vans não têm blackout. Ou você não prestou atenção? Desculpa, você tava olhando outra coisa, né, cara? É a paisagem, né? Olha só, é uma rua não movimentada. É, eu tava olhando pra um túnel. Agora, os que não têm permissão de verdade são aqueles que acontecem dentro de trem. Como assim dentro de trem? Dentro de um trem, tipo assim, eles fecham. Ah, não, deve ter sim, eles devem pegar um vagão, sabe, pra gravar a cena. Deve pagar... Não, olha só, não, é que, tipo assim, tem os quartinhos, os quartinhos que ficam os passageiros. Esses quartinhos, assim, são separados. Eles não estão falando que acontece, tipo assim, no corredor ou, sei lá, numa área pública do trem. Aparece numa área bem privada do trem. E são os próprios atores que filmam. Não sei, cara. Eu velho, algum dia, Rafael, algum dia iremos produzir um documentário sobre isso, cara. Ah, acho que vai ser um trabalho muito duro. Pô, velho, para de gozar com minha cara. Ai, ai, tá bom. Essa foi a pior despedida de todos os tempos. É, a gente começou... Eu nem sei como que a gente entrou nessa discussão. Eu lembro, foi do coletivo. Verdade. Da foto. Mas, hein, se você... As nossas redes sociais aqui do site estão aqui embaixo. O YouTube, StartZone. Fanpage, abandonada, StartZone. E nosso Twitter, StartZoneBR. Todos... na descrição. Calma, que também temos o grupo do Discord, que ninguém mais comenta nada naquele grupo. É, também tem um grupo do Discord aí na descrição. Nossas redes sociais pessoais, meu Twitter, @Rafael, com 2 H's. O seu Skyper. @Skyper67, com 2 P's. O Instagram do Gênios, porque aparentemente ele deletou o Facebook dele, né? Teve problema com a namorada. E o site. Cara, vida pessoal, de qualquer um aqui nessa porra desse site. Foda-se, ninguém tem, não, sabe? Tudo faz parte do site. Aham. E o Pedrão tem o seu site lá, Expresso Caverna, também na descrição. Eu acho... Isso foi engraçado. O Pedrão tem o site lá. Não, bora sacanear aí e ele colocar um. Colocar um link de um pornô de ônibus. Não, do Twitter. Do Twitter dele, que ele não gosta de fazer propaganda do Twitter. Não, cara, eu não vou fazer propaganda do Twitter dele. O Twitter dele... É, não, não. Mas não, é isso, você tá faltando você falar a frase do... Né? A frase que você ama, que vai combinar muito bem com esse programa. Vai, este programa... Não, eu não gosto, isso é muita apologia. Pague esse programa igual. Tá. Pague esse programa. É tipo, mesmo preço de um City Pass, sabe? Mesmo preço de passe hoje. Nossa! Pague nós aí. 3,70 já é o suficiente. Depende, tem região que é 3,80, tipo assim, lá em São Paulo. Não, tá bom, quanto mais melhor, cara. É só compartilhar essa porcaria e agora fica aí com a pós-crédito. Ai, gente, eu preciso mijar. Ui! Você vai levar nós pra isso? Vou. Ei, peraí, agora. Todo mundo em silêncio. Esse é um momento solene e sublime. O Rafael, algum dia ele vai fazer... Ah, tá vendo? Por isso que eu acho que a gente devia ter gravado esse Fora do Controle em específico ao vivo. Merda. Foi pouco. Ainda não acabou. Caraca, velho, que merda. O próximo a gente grava ao vivo. Terminei, porra. Ainda tem umas gotinhas caindo. Isso devia ser ao vivo, cara. Realmente devia ter sido ao vivo. Ai, ai, senhoras e senhores, a NASA perdeu pra gente. Oi.